Aí tá. Tá ligado? É, nem preciso ficar fazendo essa introdução. Vai começar. Vai começar. Eu acho legal do ser isso aí. Que os caras começam de qualquer jeito, falando qualquer bobeira mesmo. E aí depois. Muda-se. Tá, então e aí? Vamos começar? Vamos. Então tá bom. Então, vai. Tá. É, o bloco institucional primeiro, né? Alguém quer fazer algum apontamento? Informe, alguma coisa? Não? José? Ah, acho que agora não. Não, eu só queria falar também. Vai, vamos fazer. Fala aí. E tipo, o Lucas veio hoje só... veio naquele primeiro nosso lá e o Giovanni veio hoje. Talvez fique um negócio meio confuso, né? Porque a gente que tá seguindo a lógica dos capítulos aqui. Sim. Mas é assim mesmo, acho que não tem que ficar tipo, com medo, achar que tipo, não vim mais, ou achar pesado. O único jeito de esclarecer é ir lendo, né? A gente não tá muito longe se for ver, né? Tá na página. Vai começar da página 80 agora. São quantas páginas? É, o livro ele tem. 270. É, 270 páginas. É, ele tá no primeiro terço ainda do livro, mas. Tá tranquilo ainda, assim, não tem muito mistério. O primeiro capítulo é muito simples, é muito pequeno, tem 20 páginas. O segundo tem 50, mas tem 10 páginas de nota, tem 40. Tem 40 páginas então, mas é 40 páginas bem tranquilo. É da primeira sessão do Capital que ele vai falar e tipo, assim, uma análise dele, né? Como que ele vai falar. E agora a gente vai, hoje, né, a gente tá passando pro terceiro. É só isso, só, não tem problema fazer esse apontamento, tipo assim, se tiver dúvida, alguma coisa, pô, para, meu, fala, pergunta e tal, mesmo se a gente já tivesse resolvido, já tivesse respondido nos outros encontros, mas, tipo, é aberto, né, meu, a gente tem que tá meio que junto aqui. É, o negócio é debater, meu, sem crise, sem preocupação. É. E a gente tá gravando o áudio também, então, tipo, o Nikita, o Giovanni, vocês me vieram na outra reunião, se vocês quiserem escutar o áudio, pega lá, começa a lavar a louça, começa a varrer a casa lá e escuta despretensiosamente, às vezes só pra pegar o que a gente tava falando, as coisas que a gente comentou, e se quiser ler também, mas sem obrigatoriedade nenhuma, né, acho que aí vai mais de vocês mesmo, pra vocês se situarem ou não. E tem um relatóriozinho lá, então, tipo, às vezes tá corrido assim, pega o relatório, ó, o relatório deu... A gente tá fazendo umas notinhas relatorial com referências, tal, do que a gente usou ao longo da reunião, algumas referências, não só o livro do IAP, mas, tipo, vídeo, outras obras que a gente comentou, de repente, no meio do caminho. E aí tem uma notinha relatorial, assim, tanto do bloco institucional, que é esse primeiro que a gente abre, falando algumas coisas, assim, tipo, mais de organização do grupo mesmo, o que a gente vai fazer, definição de horário de reunião, meta de leitura, não sei o que lá. E depois no bloco de leitura, a gente tá fazendo um relatóriozinho, assim, por cima do que é mais importante da leitura, o que a gente comentou, alguns trechinhos até da obra, assim, que são mais conceituais. É, deu 5 páginas, então tipo 10 minutinhos assim, você sentar e ler aqui, você já fica meio por cima do que a gente trabalhou na outra reunião. Esses áudios que vocês falaram estão onde? Então, eu vou adicionar você no grupo depois, a gente colocou eu coloquei um link lá no Face e aí tem os áudios lá, certinho. Aí depois eu passo. Eu adiciono, sei lá. E como a gente estabeleceu a meta de leitura até o final de outubro, eu acho que nesse bloco institucional a gente já podia começar a discutir o que a gente vai ler depois, tá ligado? Pra ter tempo de discutir, trazerem outras ideias. Então, eu queria sugerir aquele do curso Não há Leviatã que vos salve, são divididos em duas partes da revista Exit, que fala meio que assim, é uma crítica às teorias de Estado. Então, tipo, eu peguei assim, dei uma olhada nos itens do texto E eu montei um PDF com as duas partes juntas, já formatadinho e tal. Eu tinha feito isso outra vez pra mim mesmo. Aí eu tava dando uma olhada aqui ontem e eu pensei que é uma obra bem massa assim, pra gente trabalhar, e a gente acaba assim em dois encontros, porque são 87 páginas no PDF. Uhum. É, são aqui por teses, né? É, aqui aí tem aqui a insuficiência da teoria do Estado e o debate sobre a teoria radical da crise. Por que não constitui o anarquismo qualquer alternativa? Crítica não conceptual do Estado de Bakunin, ditadura do proletariado e déficit da teoria do Estado, trauma da Comuna de Paris, ditadura da crise do Leviatã, miséria do positivismo jurídico, crença positiva da social-democracia no Estado e suas metamorfoses. Tipo, tem muita coisa massa que dá pra gente trabalhar. Eu achei muito rica e que não fica só no marxismo meio dogmáticozão, assim, tá ligado? Uhum. Sai bastante. E eu acho que tem um conteúdo massa que dá pra gente aproveitar. Mas aí fica mais essa ideia aí, ao longo das outras reuniões, a gente vai trazendo leituras novas e depois faz uma espécie de votação, assim, pra ver o que, que a gente vai ler, o que, que não vai ler. Se vai, tipo, ah, vamos ler esse aqui agora, as próximas duas reuniões, e aí a gente deixa isso aí pra outra. Mas enfim, só uma ideia só. É, eu acho que, tipo assim, ó... É importante frisar que nosso grupo está tentando estudar uma corrente do marxismo, que é a nova crítica do valor, né? Faz, que é, vamos dizer, um braço de uma outra corrente maior, que chama Nova Leitura de Marx, que é, basicamente, tem suas origens na Alemanha da década de 60. Eles tentaram promover uma nova leitura do Marx, levando em consideração... o marxismo tradicional, levando em consideração o marxismo de partido, o marxismo da escola de Frankfurt, o marxismo americano, o marxismo da América Latina. Então, assim, tá situado no nosso contemporâneo, tá situado no nosso tempo, e os dois, assim, principais nomes dessa nova crítica do valor é o Anselm Appel, que é o livro que a gente está lendo, e o Robert Kurz. O Anselm Appel ainda está vivo, está produzindo, e o Kurz morreu em 2012. Então, assim, é bem atual. Eu acho que, como dá para perceber aqui, né, esse site é um site português que traduz alguns textos da nova crítica do valor. Muita pouca gente lê, muita pouca gente nem conhece, assim, o Robert Kurz e a nova crítica do valor mais sistematizada, e a gente também está dentro desse campo, né? Então, eu acho que, assim, uma das missões do nosso grupo é tentar estudar esses caras, né? Eu acho que a indicação é perfeita, Diogo. Assim, acho que pra mim o voto é esse já. E pra mim já tinha que fechar e já podia ser esse. Assim. É que eu penso que vocês acham. É que eu penso que, como a gente tem aí, tipo, umas... Sei lá, tem aí um mês ainda, né? Pra gente terminar de ler esse livro aí, essa primeira leitura. Eu acho que deixarei mais como sugestão, e aí, tipo, depois, se alguém achar outra coisa, vem agregando, porque parece uma votação de um candidato só, né? E aí não abre espaço para, de repente, outras ideias fluírem, assim, nessa leitura. De repente pode aparecer outra coisa que talvez seja mais coerente com a linha de sequência do que a gente está estudando, ou uma leitura até melhor, mais completa. Uhum. Aí, tipo, deixar mais assim aberto como sugestão, e depois quem quiser dar uma olhada, trazer alguma coisa diferente, vai trazendo. Mas aí a gente define, tipo, sei lá, pelo menos até o penúltimo encontro dessa leitura aqui, né? Pra não começar meio atropelada a próxima leitura. Uhum. Então, vendo aqui o calendário, a próxima semana, dia 30, a gente tenta vencer o capítulo 4, né? Uhum. Aí na outra semana, dia 7, a gente tenta vencer o capítulo 5, né? E aí o que eu tava pensando? Tava pensando a gente tentar fazer nessa semana do dia 7 alguma coisa no sábado, alguma coisa no domingo, porque a gente vai ficar fora na UFSC, né? Eu não sei quem que vai, né? Mas eu e o Caio vamos ficar. A gente vai lá para o congresso. E a gente voltaria só dia 19, só dia 21. E aí terminaria o capítulo 7. Aí fecha. Aí fechava. Então, assim, antes de outubro, dava pra gente começar outro já, né? Peraí, que dia que vocês vão? A gente vai do dia 13 ao 16. Dia 13 de outubro. É, 13 de outubro, 16. Daí o que eu tava pensando, fazer uma na 7, ó, fazer um dia 7, aí sei lá, fazer outro dia 10 ou dia 11. É, eu acho que se fosse fazer melhor, fazer dia 10, né? É, então. É, apesar de que eu não sei. Sábado é complicado, mas domingo eu não sei qual que é mais complicado, né? O domingo ou sábado. É, então. Ou senão a gente deixa do jeito que tá mesmo, faz dia 21 e faz dia 28 e acaba o mês com acabando o livro e começa outro. Beleza também. É, vamos estar dentro da meta ainda, né? Fácil, porque acho que vai ser difícil. É que tem que pensar. Tem que pensar que dia 7 tem prova. Dia 7 é a semana de prova. Não, sim, mas assim. E dia 10 é meio de semana de prova. Eu sei, mas assim, por exemplo, dia 7. Não precisa não, ser dia necessariamente 7 dia 7, né? Tipo, na semana do dia 7 podia ter, sim, qualquer sim. Dia. Se a gente vê que todo mundo não tem prova na quinta, ou todo mundo não tem prova na segunda. É, mas acho que isso aí é de meia, duas, três horinhas só. É, né? Eu também não vejo problema. Só se organizar. É que eu acho que, por exemplo, aí fazer duas reuniões, aí eu já acho que fica difícil, por causa desse monte de prova. É, eu acho que olhando meio assim mesmo, melhor fazer dia 21 mesmo, 28, é, acaba outubro, e aí né? Já era. Aí novembro pega, já lê esse duas reuniões, lê esse do curso, se for esse mesmo, e aí depois a gente já vê como é que vai ser a continuidade, né? Sim, então fica assim então, viu gente? Eu acho melhor, porque não vai dar pra fazer duas mesmo. É, vai ser difícil. Dia 28 acaba, em 10 acaba o livro do Anselmo Iapa. A gente tem até dia 28... mês que vem, né? Entre o dia 7 e o dia 16 vocês vão estar fora? Perdão. Dia 13 e dia 16. Dia 13 e 16. É, só que segundo dia 12 é feriado, dia 15 é feriado também. Dia 12 e dia 15. Por que 15 é feriado? 15 é dia do professor, né? Nossa, cara. Dia 12 é dia das crianças. É, então. Caraca. Nossa Senhora. É, Nossa Senhora. Fala que é Nossa Senhora, mas é Dia das Crianças, na verdade. Não é o contrário. Soltar rojão. Tá, tudo bem. É, qualquer... Tá semana de prova, então essas duas semanas aí. Bom, mas na semana do dia 7, se a gente não puder fazer no dia 7, a gente faz a reunião. Aí essa semana do dia 16 realmente não tem jeito, aí a gente volta no dia 21, então. É. Começar já, Caio? Pode ser, tá esperando. Só isso? Pronto? É, tem mais alguma coisa pra falar? Acho que é só. Só isso? Ah, sim, acho que é só isso. É, o que eu tenho que fazer ainda o documento do primeiro encontro que eu não fiz, eu preciso fazer. Verdade. Fazer de qualquer jeito até quarta-feira que vem. Então, ó. Irremediavelmente. Meta de término de leitura até final de outubro, se a gente já tinha estabelecido no segundo encontro. Sugestão da próxima leitura, não aliviar tanto do Salve, do Robert Kurz. Leitura da próxima reunião, leitura do capítulo 4. Caio e José estarão na UFSC entre o dia 13 e 16 de outubro, portanto não haverá reunião no dia 16. E a reunião do dia e a reunião da semana do dia 7 ainda vai ser determinada. É só. O que você acha, Luque? Acho que tá bom esse jeito. Não, dá folga, né? Pra ver bastante. Sim, porque, acho assim, que eu botei no sábado também. É, porque assim... Eu e o Caio e o Diogo, nós estamos aqui sempre, né? É, o Gio Estranho, ele acontece todo dia. Todo dia a gente tá aqui, mas é foda impor, né, meu? Sábado, domingo, ou outro dia da semana. Tipo, vocês já estão vindo um dia de um compromisso, né? Agora, fazer mais é foda. Por mim ser todo dia, tá ligado? Eu terminava o Anselmo Iapa em uma semana. Mas dá também. Mas aí não dá pra terminar outras coisas também. Né? É, daí é só o Anselmo Iapa em uma semana. Começar então? Bom, vamos lá. Eu vou apresentar o capítulo 3 do livro As Aventuras da Mercadoria que a gente tá lendo. chamado Crítica do Trabalho. E falar que primeiro que eu vou fazer meramente uma exposição, indicando para onde ele está indo, e vou mostrar mais com citações próprias do livro mesmo. E se você tiver alguma intervenção a fazer, faz. Não espero eu terminar de falar, não. Faz na hora. E gostaria que vocês fizessem realmente mesmo as intervenções. Que não, tipo, não deixa só pensar sem falar. Pega e fala. Bom, ele divide esse capítulo em 4 tópicos, chamados categorias lógicas e históricas, o sujeito autômato, o que os epígonos fizeram de Marx e o trabalho é uma categoria capitalista. No primeiro tópico, categorias lógicas e históricas, ele começa falando da circulação de mercadorias e como ela deixou de se tornar uma coisa ocasional e uma exceção e ela tomou conta de todo o sistema produtivo, de certa forma. E dessa forma, ela tomando conta de todo o sistema produtivo, ela tem que se valorizar, ela tem que crescer em cada ciclo que ela passa. E ele diferencia, tipo, antigamente, quando a gente tinha tráfico marítimo e tipo, as pessoas compravam uma mercadoria num lugar mais barato e revendiam em outro lugar mais caro, e também tinham os empréstimos a juros, né? Essas eram as primeiras formas de lucro que existiam. Mas aí ele fala que só, ó, está uma parte aqui. A transformação de uma soma inicial de dinheiro numa soma superior pela intermediação de uma mercadoria só pode tornar-se princípio basilar de uma sociedade quando essa mercadoria é de uma natureza muito particular. Tem que tratar-se da própria mercadoria que cria o valor. Essa mercadoria é o trabalho, ou mais rigorosamente, a faculdade de trabalho. Bom, esse é um ponto muito importante do desenvolvimento que ele faz, porque após a gente, como a gente viu no capítulo passado, ele fazer uma análise rigorosa da seção 1 do Capital, falando da mercadoria, ele continua, parece que numa leitura muito profunda do Capital, e fazendo os desdobramentos disso. Cara, e pode, ele chega no... Pode? É rapidinho. Não, eu ia falar só que quando você for ler a citação, pra você falar a página que tá. Ah, perdão, página 83, na Beleza. Primeira. Obrigado. Página 83 e 84. Peraí, deixa eu ver onde tava. E, sim, aí a partir da análise desse circuito de mercadorias, que ele faz uma descoberta muito legal, que é o trabalho, que é o criador do valor. Ele denomina como criador do valor. Por que criador de valor? Porque, como ele disse, é a única forma de uma soma inicial de dinheiro transformar-se numa soma superior por uma intermediação de mercadoria. E essa mercadoria é o trabalho, mais especificamente a faculdade de trabalho. A faculdade de trabalho, que tem o seu valor determinado pelo seu gasto de produção, determinado por exemplo, quanto custa para sustentar uma família, vamos dizer. E nesse sentido, o trabalhador recebe exatamente o valor que ele precisa para se produzir, para sobreviver. Produzir para sobreviver. Nesse momento, não é nessa hora que ele é defraudado. Por exemplo, o trabalho nessa forma, ele é comprado como uma mercadoria qualquer. Ou seja, quem compra pode fazer o que quiser dele. Uma das coisas que ele pode fazer é fazer ele trabalhar o tempo que ele quiser. O tempo que ele quiser não, porque a gente sabe que tem os reguladores e tal, mas... Por exemplo, ele pode determinar que, por exemplo, ele trabalha um tempo para pagar o seu custo de produção e trabalha um tempo gratuitamente para o seu comprador. Como ele fala nessa citação aqui, ó. É, isso aí acho que é aquele ponto lá do trabalho necessário e sobretrabalho, né? Que é o trabalho mais necessário. Trabalho, né? É, mais trabalho ou sobretrabalho. Sim. Que é o tempo de trabalho necessário para a produção da mercadoria e aí depois é o tempo de trabalho que o capitalista utiliza para produzir o mais valor, né? Sim, é como o Marx coloca, né? Aquele, isso. A última hora é do senhor, né? É, a última hora é do senhor. Sim. Que ele compra uma determinada, um determinado tempo de força de trabalho e aí fração desse tempo serve, como o Caio falou, para se reproduzir, o trabalhador mesmo se reproduzir, ele produz um, vamos dizer, uma quantidade que sirva para ele se reproduzir, e além disso ele produz gratuitamente para o cara, para o explorador dele, né? É que a diferença é que durante o próprio valor de uso da força de trabalho, ele transfere o valor das mercadorias antigas e acrescenta valor que é dividido em toda a sua jornada de trabalho, né? Uma fração de trabalho e uma fração do seu trabalho. É, ele faz uma linha lá, né? Tipo, A até B, trabalho necessário. B até C, mais trabalho ou sobretrabalho. E aí é a partir do sobretrabalho que o capitalista vai tirar. É, isso em resposta a quem falava que a maior parte do trabalho é só para transferir valor da mercadoria antiga. Que era a economia clássica, né? Economia política clássica. David Ricardo. Ele fala que essa é a origem da mais-valia, que por conseguinte origina o lucro. É, o lucro dessa forma, né? Diferenciável daqueles primeiros lucros que eu falei no início. É, que a economia clássica ela colocava que o lucro, na verdade, era o valor a mais que o capitalista conseguia retirar do produto na hora da venda, né? Porque o produto vale tanto e aí ele insere no mercado, ele cobra um pouco a mais para retirar o lucro. Parece que ela deixa de lado o processo de produção. É, dá essa falsa percepção mesmo. E se você for ler assim, tipo, inicialmente, sem um teor crítico, você consegue enxergar assim, tipo, o lucro, o cara vai lá, ele coloca o valor da mercadoria e coloca, sei lá, uma taxa de 20% em cima de lucro e ele vende isso para poder ter lucro. A mercadoria, ele não separa entre trabalho necessário, sobre trabalho. A economia clássica não fazia isso, né? Não via, pelo menos a maior parte, não via o trabalho como algo que determinava a sobra de valor. Não tinha uma distinção clara entre o processo de produção e de circulação. É, né? É isso aí. Nisso, ele começa a fazer uma distinção entre trabalho vivo e trabalho morto. Trabalho vivo, que é o dispêndio da força de trabalho mesmo, que o cara, a mulher trabalha, tal. Que é esse que é o criador da mais-valia, somente esse, que é o valorizador do valor, e o trabalho morto, que seria o maquinaria, os materiais, que não cria valor, ele somente transfere o seu custo para o produto final, não tem acréscimo de valor nenhum. E a própria mercadoria, né? Como condensação de um trabalho vivo, né? Mercadoria, como todo mundo percebe, é morta. Cristalização do trabalho. É, a cristalização de um trabalho que era vivo. Que é um paralelo que o Marx faz entre os livros 1 e 2 do Capital, que é o Capital Constante e o Capital Variável. Sim. No capítulo exatamente. 6 do livro 1, que é Capital Constante e Capital Variável, e o capítulo. Conversa em outros próximos capítulos no livro 2, que eu não me lembro quais são os capítulos. Mas ele fala disso. Capital fixo, capital constante, né? Não tem nada a ver. É, tem a ver também, mas aí já é processo tipo de produção também, de circulação. Na né? circulação é mesmo, tem né? uma. Tipo, que não é a mesma coisa, mas parecida, que tem uma distinção nominal, né? Que no primeiro é capital. Capital variável, capital constante, aí no segundo é capital circulante. Capital fixo e capital circulante. Esse é o paralelo que ele faz. Como se fosse a mesma coisa, mas em processos diferentes, né? Um tá falando da produção e outro tá falando da circulação. Você falou lá que o valor da faculdade seria de acordo com o gasto tendo a produção. Então, exemplo, questão para sustentar a família. Esse gasto é referente ao trabalhador ou referente a todo, a toda a produção? Não só o que gasta com o trabalhador. Cara, como eu assim? Acho que é relativo porque é mais uma abstração dele, né? Mesmo. Assim. Você deu o exemplo da família do trabalhador. Ó, vou citar a parte que tá isso. O valor dessa faculdade é avaliado como qualquer outro valor, segundo os gastos de produção. Neste caso, trata-se das coisas que em média são necessárias para produzir e reproduzir essa faculdade de trabalho. Ou seja, tudo que é preciso numa certa sociedade para viver e eventualmente para alimentar uma família. É que eu acho que não tem essa preocupação tão grande entre definir se é um cara ou se é uma família. É mais atitude de abstração mesmo, assim. Mas é diferente, eu gosto com o trabalhador mesmo. Eu tem duas pistas aqui dessa passagem que esclarece muito bem. Tipo, o eventualmente, né, que serve eventualmente para reproduzir a família, Então, assim, não é pra fazer a família. E outra, é, assim, nesse caso, trata-se das coisas que, em média, né, tipo, não é taxativo, não é sempre, assim, em média são necessárias para produzir e para reproduzir, aí tá a sacada. É para produzir e para reproduzir a força de trabalho. Por exemplo, o capital, ele não está interessado no trabalhador como pessoa. Do próprio... É, tipo assim, a pessoa humana, ela tem uma coisa diferente das mercadorias, que é a força de trabalho. Que é uma mercadoria que gera o mais valor, vamos dizer assim. Então, o capital está interessado nessa mercadoria. Ele não está interessado no sujeito humano, no homem, de tipo assim, que ele tem que comer, que ele não tem. Ele está interessado. O mínimo para ele conseguir, o mínimo oferecer para o cara para ele conseguir interesse. É o mínimo para ele continuar conseguindo ser um trabalhador. É o mínimo para ele sobreviver. É mas assim, não interessado no trabalhador. Para ele continuar podendo vender essa força de trabalho. O capital não está interessado no trabalhador propriamente. Ele está interessado na força de trabalho que o trabalhador tem. Então ele vai dar o tanto que é necessário para reproduzir a força de trabalho. Então você gasta para a força de trabalho, não pedir. Isso, para reproduzir a força de trabalho, que lógico, é propriedade do trabalhador. Mas intencionalmente é para reproduzir a força de trabalho. Não está interessado em quem que vai morrer, quem que não vai, quem tem família. Se falta dinheiro para subsistir a família, trabalha mulheres e crianças, né? Sim, isso, fala que é o capital, tipo, família inteira. Que é o que acontece, até porque o capital, tipo, a força de trabalho de uma criança, a mulher nem tanto, mais principalmente barato, depois do Fordismo, tá ligado? Nem tem interesse de inserir a mulher no mercado de trabalho, porque na verdade a mulher ela vai servir como ponto de apoio do trabalhador dentro da casa para que ele possa produzir ainda mais. E aí por isso que tem essa crítica de que a mulher tem que cuidar da casa, tem que arrumar a casa, tem que fazer o almoço, a janta pro filho, pro marido, para que esses outros possam trabalhar. E que nem a criança, por exigir menos, talvez, de subsistência, era um capital variável muito mais barato. Era uma força de trabalho. Que trabalhava muito mais também, na real. Tem uma passagem que ele fala bem, tipo, as crianças trabalham das 5 da manhã até as 6 da tarde, aí depois entram algumas legislações para organizar isso, só que aí, tipo, aí joga um turno de crianças para um trabalho noturno, outro turno de crianças para trabalho durante o dia, e aí os caras também encontram umas formas de burlar a lei, e ao mesmo tempo a lei durante muito tempo não tinha muita aplicabilidade, não tinha fiscalização. Mas eu acho que esse conceito aí de produção e reprodução da faculdade de trabalho não é determinado nada, porque ele é abstrato e variável, né? Porque conforme a época, os valores da mercadoria necessária para o trabalhador sobreviver vão variar mesmo. Vai ter época que o trabalho vai ser uma coisa mais cara, vamos dizer assim, porque o trabalhador ele precisa de um pouco mais para subsistir, seja porque está num momento de crise, seja porque as mercadorias de subsistência básica estão mais caras, ou seja porque, por exemplo, a mão de obra ela está escassa ou ela está em sobra. Isso aí então vai variar. Por isso que ele não determina, tipo, o trabalhador ele precisa de tanto para sobreviver, ou ele precisa disso, precisa daquilo. Primeiro porque não tem interesse de definir isso mesmo, porque o capital não se interessa por isso. E segundo porque é um conceito abstrato variável mesmo. Variável não, né? Vamos usar variável para não confundir capital variável. Então vamos falar relativo. Bom, mas ele fala que não é necessário continuar nessa discussão, porque é uma leitura do Marx esotérico com X. Marx que todo mundo conhece, a luta de classes, etc. E ele parte para uma análise mais rigorosa do método em si, do Marx. Esse método é bem intrigante, porque ele é um pouco diferente do que a gente está acostumado. Por exemplo, ele vai dizer que o Marx não parte de acontecimentos empíricos, históricos, para construir... Oi? Tá na outra, só virei 85. Mas não estou citando, não. Bom, ele vai dizer que o Marx não parte de acontecimentos históricos, empíricos, para construir a sua teoria. Pelo contrário, ele não faz... Tipo, ele não parte da gênese histórica, propriamente, das coisas. Não que ele despreza totalmente, mas não é isso que ele parte. Ele parte da gênese lógica das coisas. Ele pega as coisas como conceitos. que é uma coisa que a gente já debateu aqui. Ou seja, o Marx não é um historiador, ele é um historiador. E por que que ele fala isso? Porque, por exemplo, ele parte da mercadoria, que ele trata como célula germinal, e a partir disso ele faz uma demonstração do todo capitalista. Mas, por exemplo, para existir a mercadoria, é pressuposto que o modo de produção capitalista já exista. Entendeu? Essa é a diferença da gênese histórica e da gênese lógica. É, aquilo lá que a gente fala do tempo lógico, né? Tempo... É, um artigo do Lacan interessante sobre a formação do sujeito, né? Tanto naquele do o eu e o estágio do espelho, como uma parte que é o tempo lógico, né? Porque ele vai tratar momentos lógicos, né? Então, por exemplo, a formação do inconsciente, ela tem um momento lógico dentro do sujeito. O sujeito, ele não nasce com o inconsciente estruturado. Então, esse inconsciente é logicamente posterior ao sujeito. Mas, por outro lado, um sujeito que não tem inconsciente, ele não pode se considerar um sujeito. Então, assim, é meio estranho. É, na verdade, é tentar usar a lógica dialética em vez de uma lógica aristotélica, uma lógica analítica. Então, o que o Caio está dizendo é o seguinte: a mercadoria, ela é logicamente anterior ao capital e à sociedade capitalista. Mas, por outro lado, tipo, empiricamente, concretamente, sensivelmente, ela tem que estar inserida dentro da produção de capitalismo para ser mercadoria. Mas, logicamente, ela é anterior. Logicamente, o fetichismo é posterior à mercadoria, porque a mercadoria tem que ser o suporte do fetichismo. Só que o que aparece pra gente é que o fetichismo vem antes. É que a sociedade de mercadoria, de troca, de compra e venda, de trabalho assalariado, isso aqui é a verdade, é o que tem pra hoje, e a gente parte daqui pra tentar analisar. Porque o Marx tá querendo fazer o contrário. Ele tá falando, ó, a mercadoria, como célula germinal, ela é logicamente anterior. É igual, por exemplo, a célula no humano, o que ele fala como célula. Uma célula num corpo. Sim, logicamente, ela é anterior ao corpo. Só que se não tiver corpo, ela não tem operabilidade nenhuma. Então, é esse movimento de história, com E, né, de história, que a gente e o Anselmo Yap estamos concordando com o Anselmo Yap, né? Que o Anselmo Yap está defendendo, uma teoria conceitual do Marx, uma teoria de um, vamos dizer, de um materialismo lógico, em vez de, como é que ele chama, da vulgata marxista ou do marxismo tradicional, que é o materialismo histórico, né? Que foi indo, daí chegou um momento da linha da história que teve mercadoria, que daí começou a criar as mercadorias, começou a trocar e começou a ganhar lucro. Ele vai falar exatamente isso um pouco mais pra frente. É só pra gente meio que tipo, situar. É exatamente aquilo que do método do Marx, tipo, partir do abstrato para o concreto, né? Tipo, um abstrato para depois fazer uma demonstração. Tem uma coisa que o Pachucanes também faz, né? Um método muito semelhante. Viu? Às vezes eu gosto de intervir aqui pra colocar. Para colocar o que eu escrevi aqui na nota, só para a gente se situar e também por uma questão de, às vezes, você me corrigir para que a nota fique certinha. Você estava falando do Lacan, aí eu coloquei aqui para a gente traçar um paralelo aí, e eu quero ver se também está certo, né, para que o relatório ele fique coerente, vamos dizer. Aqui, primeiro eu falei que, ó, para o autor, Marx não parte de acontecimentos empíricos e históricos, mas na realidade constrói um método científico baseado na gênese lógica, partindo assim da formulação de conceitos. Marx não é assim um historiador, mas um historiador. Para que a mercadoria exista, é pressuposto que o modo de produção de mercadorias já exista. Aqui é possível colacionar um contraponto com Lacan sobre o tempo lógico e lógica temporal. Para a psicanálise lacaniana, a inconsciência não nasce juntamente com o sujeito, mas irrompe nele conforme o tempo lógico próprio. O mesmo pode-se dizer do modo de produção capitalista. A mercadoria como célula germinal é logicamente terminal. É logicamente... Caralho. Anterior. Logicamente anterior, isso aí. Logicamente anterior, porém sem corpo, essa célula não possui coerência lógica nenhuma. Tá certo nessa linha aí mesmo? Isso. Tá. É bem nesse estilo, não sei se... se deu. Não, ficou claro. Pra mim, pelo menos, ficou claro. Porque essa é a fonte. E aí, fazendo uma homenagem ao Hegel, né? A teoria do Hegel, por ser dialética, e por ser uma construção dialética, ela rompe com a teoria da lógica analítica, da lógica tradicional aristotélica. Então, assim, sempre o movimento que o Hegel faz é partir do abstrato para o absoluto. Então, assim, o abstrato é o primeiro momento que a gente vê, né? Como que a gente pode fazer as coisas. E aí você vai acumulando informações, vai acumulando experiências, vai trocando essas experiências com outras e tal, até chegar num campo imenso, que é esse campo do absoluto, que é um espaço onde tem, vamos dizer, o estado das coisas e as suas próprias contradições dentro do mesmo campo. É isso que é o absoluto. Não é o que conhece tudo, o que sabe tudo e o que tipo, é maior de quantidade que o outro. Mas é mais logicamente. Cara, ele vai falar também que o Marx ele não faz uma história com H do modo de produção. Ele não, não é essa a preocupação dele em contar como surgiu, qual a história e tudo mais. E pelo contrário, né? Ele parte do núcleo pra fazer as demonstrações. Parte de um núcleo que ele acha. E eu tinha separado uma citação aqui onde tudo isso que a gente tá falando fica bem claro. Espera aí. Sim, beleza. Ó, o capital, que parece nascer na circulação, lucro comercial, juro monetário, é somente uma dedução feita a partir do lucro realizado na produção. Esse simples fato devia ser suficiente para demonstrar que em Marx a relação entre a gênese lógica e a sucessão histórica é de uma natureza muito particular. Marx desenvolveu no plano lógico a totalidade do capitalismo a partir da forma... página 86 e 87, desculpa. Marx desenvolveu no plano lógico a partir da totalidade. A totalidade do capitalismo a partir da forma mercadoria, que é o respectivo germe, o núcleo do capitalismo. Esse processo dialético de formação mais não é do que a expressão ideal do movimento real em cujo decurso o capital se torna capital. As suas relações ulteriores devem ser consideradas como um desenvolvimento a partir desse núcleo. Bom, só isso. E ele começa a falar que, por exemplo, para a gente partir de um abstrato, esse abstrato sempre vai ter pressupostos. Por exemplo, a mercadoria, ela tem como pressuposto o capital, o trabalho assalariado e as condições jurídicas que permite que tudo isso role. E que permite que tipo... Como o direito formal de cada um à propriedade privada dos produtos do seu trabalho, que é o que diferencia da servidão e da escravidão, por exemplo. Bom, acho que quanto ao procedimento, não tem mais muito o que falar. Acho que é isso mesmo. Não sei o que vocês têm mais. Isso assim, a partir do que a gente toma como uma base da teoria do Marx, a gente tem que... assumir isso e implica várias coisas, né? Por exemplo, você tem que... Você lê o Capital desse jeito, não só o Capital, mas alguns textos do Marx desse jeito, faz que a teoria se aproxime muito do Selmiap e faz que a teoria ganhe um valor muito mais forte do que ela talvez tem no marxismo tradicional. Que assim, a mercadoria como um conceito, né? Então, a mercadoria como essa relação lógica, a relação das mercadorias com relação lógica, o que forma a mercadoria, o trabalho, como é que sai o trabalho, mais valor como uma relação lógica, aí aquela parte, a grande indústria como uma relação lógica, a manufatura como uma relação lógica. É assim, por exemplo, a grande indústria não é uma indústria que é grande, que formou lá em 1819 que ficou grande. Na verdade, ele está falando uma história do que é a grande indústria, o que pode ser a grande indústria, quais são as implicações lógicas de ter uma grande indústria. Então, assim, acumulação primitiva, que é o que muita gente peca, assim. Peca se não lê desse jeito, né? Fica distorcido se levar isso aqui em consideração. que a acumulação primitiva não é o primeiro cara que pegou tudo isso e fez e começou a reproduzir, e aí, tipo, o Adão. Não é o Adão do capitalismo. A acumulação primitiva é uma forma de agir lógica que estrutura a base da sociedade produtora de mercadorias. Né? Então, assim, ela não existiu em nenhum lugar. Ela é uma forma, uma hipótese ou uma, como é que ele diz, uma expressão ideal de um movimento real. É isso que implica depois a gente voltar no Marx com essa abordagem, reler e fazer um negócio muito mais... Que ele não está preocupado com a história do modo de produção capitalista, mas com a estrutura do modo de produção capitalista. E, tipo, às vezes nessa estrutura ele fala como que começou a se estruturar e tal, mas isso não é a história concreta de indivíduos, de fatos, na real. Assim. É aquele ponto que a gente já falou por aqui, que... Primeiro entender como um método lógico e como ciência mesmo, a teoria do capital, né? Como uma série de conceitos e de construção teórica, num sentido meio metafórico mesmo, que né? É muito, ou seja, diferente de vários livros do Marx. Sim, muito diferente. Uma particularidade muito grande. É aquela leitura como metáfora mesmo, né? E entender que os aspectos historiográficos, vamos dizer assim, que ele usa, são, na verdade, representações do método, são demonstrações. Não que ele parte do real para explicar a teoria dele, e então que o substrato material e empírico serve de fundamento para a teoria, mas pelo contrário, a teoria serve de fundamento pro desenvolver empírico e histórico do capitalismo. Então, por exemplo, ele fala na parte da grande indústria, ou na parte da acumulação primitiva, ou das legislações sanguinárias, ele está usando aquilo lá como formas de demonstração da teoria e não como formas de fundamentação. Quer ver, tipo, um exemplo básico, igual no Lacan, que tem o Nobo Romiano, né, os três registros subjetivos, que é o real, simbólico e imaginário. Uhum. Logicamente, o real ele só vem depois, você não parte do real. Porque o real pressupõe o Nobo Romiano. E o Nobo Romiano é igual à estrutura. Uhum. Daquele artigo do Badiou, o 0, 1, 2, 3, 4 também 0, o 3 é a estrutura. O 3 é aquela que não aparece, é o mais importante dos números, né? Uhum. Se for ver. Então, assim, o real, apesar de tipo, ser irrepresentável, ser traumático, aquela ideia, ele só vem depois da estrutura, ele só vem depois do inconsciente. Que depende simbólico, ele como se fosse a parte opaca do inconsciente, mas é a parte do inconsciente, então tem que ter um inconsciente. Uhum. Então, assim, porque é difícil. Uhum. Quando a gente fala de ciência, que é o Diogo falou, o Althusser adverte a gente bastante no Capital, tem a advertência do leitor do Capital, que a ciência que o Althusser está falando é uma ciência marxista. Não é uma ciência da biologia, uma coisa assim, não é isso. Ele está falando que o Marx tentou fazer um marxismo, que tentou fazer um método que fosse uma própria, assim, uma autociência. Então, assim, é importante frisar a teoria e a vida, vamos dizer. Isso que é a expressão ideal do movimento real. O movimento real é a vida. Está rolando e está acontecendo. E a expressão ideal é a teoria. Então tem que ter essa distinção clara. Porque, igual o Diogo falou, quando o Marx está falando das leis, essas coisas, ele não está falando das leis mesmo especificamente, que quando fez, quando surgiu, ou o que serviu. Tal. Ele está dando exemplo e representações da teoria dele para a gente conseguir, a partir disso, tentar pensar de uma forma genérica e poder falar hoje de uma lei daqui, de uma lei de outro tempo, de outra lei em outro lugar, entendeu? É um negócio assim. Sim. Uhum. E aquela coisa de conceito de representação para Hegel, né, e não para Kant, que a gente já teve essa conversa aqui, né, que para Kant a representação de algo é uma representação real mesmo, né, uma representação da ideia. Então é a materialização da ideia, e Hegel não, para Hegel a representação é a aproximação maior do que é o real, né, do que é o conceito, mas não é... A representação é uma verdade, vamos dizer assim, pro Hegel. Mas não é o conceito em si materializado, mas uma representação que se aproxima do conceito. Esse apontamento que você falou, Diogo, eu acho que o professor Celso Cachiura faz muito bem no livro dele, Sujeito, Direito e Capitalismo. Porque ele começa falando de Kant, depois Hegel, Sujeito, Direito em Kant, Sujeito, Direito em Hegel, e depois Sujeito, Direito em Marx. Acho que pode ter muito a ver também. É, a gente coloca nas referências depois como indicação. É muito bom. Ó, só fazer uma última citação dessa parte, para elucidar. Tá na página 88. É. Última ali. Sim, penúltimo. Sucessão. É. A sucessão das categorias na análise da estrutura não corresponde à realidade histórica. Pelo contrário, trata-se com frequência de conceitos puros, aos quais nunca poderia corresponder qualquer realidade tangível. Por exemplo, a forma valor desenvolvida, ou o dinheiro enquanto medida dos preços, não são introduzidos senão como etapas da evolução conceitual. Há categorias, como a troca sem dinheiro, que Marx parece introduzir na análise apenas para demonstrar a sua estrutura antinômica e a sua impossibilidade, e, consequentemente, a sua necessária ultrapassagem numa forma superior. O próprio Marx sublinha sempre que se trata apenas de categorias funcionais no interior da produção burguesa, e não de realidades autônomas pré-capitalistas. Outro ponto muito importante que foi levantado aqui é acerca de que, por exemplo, quando Marx insere a forma valor desdobrada, o equivalente geral das mercadorias, ele não está dizendo que, tipo, ah, antes da gente ter dinheiro, trocava mercadoria por mercadoria. Não está fazendo isso, uma história assim. Pelo contrário, ele botou uma abstração só para a gente entender que isso é impossível. Porque, por exemplo, ele fala que a troca de mercadoria direta por mercadoria é impossível. Por quê? Porque se essas mercadorias podem ser trocadas, quer dizer que elas têm uma relação de equivalência. E esse equivalente delas tem que ser um outro além delas para elas poderem... Por exemplo, para duas mercadorias diferentes se equivalerem, elas duas têm que ter uma coisa em comum. Alguma coisa em comum. Essa coisa em comum é o equivalente. Que hoje, na forma desdobrada, é o preço. Uhum. Manifestado em dinheiro. É o equivalente universal, né? Sim. E dessa forma ele não quis dizer que antes trocava mercadoria por mercadoria e apareceu dinheiro, não sei o quê. Pelo contrário, ele só fez uma demonstração pra gente entender o equivalente geral e ver que a troca de mercadoria por mercadoria é impossível. É, igual assim, a forma mais simples, como é que ele usou aqui? É, numa forma superior. Tipo assim, a gente não está na ciência comum, né? Estamos na ciência marxista. Então, falar de forma superior não quer dizer que a forma superior ela é melhor que a outra e a forma superior é tipo a continuação da forma inferior. Não, estou falando que a forma superior ela é logicamente mais desenvolvida, que é isso mesmo. Com a mercadoria, com uma mercadoria simples, sem trocar e sem tirar excedente, sem nada, ela é muito mais simples do que uma forma de mercadoria desdobrada, que tem um dinheiro no meio, que tá criando equivalente, está fazendo as coisas. Então, isso que é a forma superior. Não é um negócio lá aqui. Porque, por exemplo, quando Marx fala superior, e vamos dizer, sociedades superiores, por exemplo, é lógico que a Europa, como um continente ou como um conjunto, como uma comunidade, a Europa é muito superior que o Brasil nas relações capitalistas. Tipo, é... Mas não é superior porque ela é superior e daí você é colonial. Sim, e aí você tem que ganhar deles porque eles estão te oprimindo e tal. É superior porque faz mil anos que está lá o negócio, 600, 700 anos, tem instituições muito bem definidas e concretas. É uma forma mais desenvolvida, né? É, forma superior pode ser forma mais desenvolvida, logicamente, né? Mais desenvolvida. É, logicamente mais desenvolvida. Então não quer dizer que assim, a gente tem que progredir, aumentar o PIB 15% que a gente vai chegar neles e tal. Tipo, não é essa a conjuntura. A conjuntura é que as relações de lá são superiores comparadas às relações daqui, por causa da série de instituições, feitiço mais forte, mercadoria mais forte, circulação mais forte, acumulação mais forte. Então é isso que é o problema. Agora se. É que isso é meio que básico pra gente que tá conversando aqui, tá meio com senso comum de. Sem briga, assim, tá? Mas se a gente sair na rua e for conversar com um marxista, da família tradicional, é, tipo assim, o cara não aceita. Arnon, não, você vai falar, como é que você fala que a Europa é superior, cada um tem suas coisas, não sei o que, não existe. Tipo, é bem foda. A gente tá fazendo um esforço assim e tá chegando em algum lugar, mas, meu, quando você sai dessa casa aqui, o pau torna. Bom, começar falando do segundo tópico, então, sujeito autônomo, matou. Ele tá falando do capital. Na verdade, ele tá fazendo uma oposição, né, entre o sujeito autômato e o trabalho personificado. Então, vou citar uma parte aqui para elucidar melhor. É, ele inicia falando do embate entre o Marx esotérico com S, o Marx esotérico com X, da oposição entre o sujeito autônomo e o trabalho personificado, da dificuldade dos marxistas tradicionais em aceitar a tese do sujeito autônomo, autômato, por recusar um certo tipo de determinismo, vamos dizer, e tudo isso. E até aquela oposição entre o marxismo tradicional, tipo, relevar muito o aspecto empírico do Marx e não o aspecto, tipo, conceitual dele como criador de conceitos. Tipo, os caras recusar isso, de certa forma. Ó, essa citação. Tá na página 90. O desenvolvimento lógico que começa com a contradição interna da mercadoria e que a partir daí deduz todas as consequências, considera as classes sociais e sobretudo as duas classes por excelência, a dos capitalistas e a dos trabalhadores, não como sendo os criadores da sociedade capitalista, mas como suas criaturas. As classes não são os atores da sociedade capitalista, são agidas por ela. O dinheiro e a mercadoria não podem por si mesmos ir ao mercado, não podem trocar-se por si só, e é isso que no plano lógico faz com que nasçam as classes. Isso é quase, né, uma citação da parte do fetichismo da mercadoria, do Marx. Ele fala que as mercadorias não podem ir ao mercado sozinha, que elas precisam de sujeitos, guardiões, e de guardiões, e de aspectos jurídicos e tal. Não é surpreendente que assim aconteça numa sociedade fetista em que os sujeitos alienaram o seu poder em favor das suas criaturas. Mas o marxismo tradicional sempre inverteu essa relação, preferindo o bom senso empírico à dialética de Marx. Segundo a vulgata marxista, por trás do valor esconde-se a verdadeira essência do capitalismo, ou seja, a exploração de uma classe por outra classe. Link aí nas notas de rodapé aí, que... Dá uma olhada? E aí, Luquito? As notas aí? Ah, nossa. Foi feito na última. 15, 16? É. 15, o Capital, volume 1, página 96. Só não tirou, né? Só. E o outro? 16 tem uma nota bem grande. Mais ou menos aí, resume aí pra nós aí. Ah, vou ler aqui, começar a ler. A ler? Na análise de Marx, a dominação social do capitalismo não consiste no seu nível mais fundamental. A dominação de pessoas por outras pessoas, mas na dominação das pessoas por estruturas sociais abstratas que as mesmas pessoas constituem. Postone. Sim. É, citando Postone, né? É uma coisa que é muito fácil. Eu acho que todas as citações são do Postone. É, o Postone é um amigo da nova crítica do valor, que saiu um livro agora da Boitempo, Tempo, Trabalho e Dominação Social. Ele defende também uma leitura... Apesar de que os caras mais rigorosos da nova crítica do valor falam que Postone é do tradicional. Eu ouvi isso na Federal Fluminense. O dia que sério? Eu tava. Fala que... Tem uma... Alegria. Opa. Alegria do cara. Pausa logo, mano. Depois chama lá. O que está escrito aí na dominação da pessoa, sobre outra pessoa, é o quê? Dominação das estruturas. A dominação das pessoas por estruturas sociais abstratas que as mesmas pessoas constituem. Por exemplo, constituem essas. Sim! Abstrato é elas dominam elas. Sim, tipo, não é uma classe, tipo, os burgueses dominando os proletários, é tipo assim, vamos dizer que todo mundo seja dominado pelo trabalho, pelo tempo, que é o tempo de produção, todo mundo... Tempo é o tempo de produção, as horas, é tudo... Oi, não entendi. Paraíso. As pessoas com jetônias de fortunas e essas próprias estruturas do... Sim, sim. É, são, vamos dizer, convenções sociais, por exemplo. Todo mundo convencionou que vai ter trabalho e agora o trabalho domina todo mundo. Você falou sujeito autômato. Você falou que ele usa esse determinismo, seria não aceitar essa... Não, é que tipo assim, ó. Sujeito autônomo é o capital. É o que, vamos dizer, de certa forma determina todas as... as operações econômicas, tá ligado? Que vai acontecer assim. Aí o marxismo tradicional, que é os caras mais antigos, eles vão dizer que eles recusam isso. Porque eles ainda. Eles recusam essa história da dominação social por estruturas sociais abstratas. Eles acreditam mais na dominação por pessoas. Então eles acreditam, insistem muito no trabalho personificado, que isso daí meio que o trabalho... dificulta enfrentar o capitalismo, porque o capitalismo sim, não é uma pessoa. Não. Sim, com certeza. Exatamente, é essa leitura que o cara faz. Vai segurar. Por exemplo, fala aí. Não, é que eu ia falar que a gente brinca aqui, né, que o capitalismo não existe. E que, na verdade, o capitalismo ele aparece no movimento. É como se, na verdade, a gente instituísse um conceito abstrato, que é o capital... para jungir todas as nossas angústias e críticas sobre a forma como esse modo de produção funciona num conceito só que é o capital. Eu acho que o marxismo tradicional faz é juntar todas essas angústias e insatisfações numa classe social, que é a burguesia enquanto sujeito dominante, vamos dizer assim. Só que, de certa forma, todos nós somos dominados por uma superestrutura que é o resultado dessa totalidade que é imprimido pelo capital. A diferença é que existe uma classe... que se beneficiam um pouco mais e uma classe que acaba sofrendo por todas as contradições do capitalismo e aí surge então esse contraponto entre uma classe de opressores e uma classe de oprimido. É a leitura da maior parte do marxismo tradicional que prioriza muito mais a luta de classes e a forma de ruptura com o capital através da luta de classes do que, por exemplo, um marxismo mais sério, vamos dizer assim, mais maduro, que realmente enxerga o grande problema do capital nas formas, na forma mercadoria, na forma social, na forma jurídica, e que então a forma de superação não é por uma formação de um Estado proletariado, pela derrubada do Estado burguês ou algo do tipo, mas sim pela ruptura do capital enquanto modo de produção total. Só que, tipo, talvez, assim como é utópico a derrubada do Estado burguês, é tão ou ainda mais utópico a derrubada do capitalismo. Se não atingir o capitalismo, é que, por exemplo. Oi? Se não atingir o capitalismo, nada certo. Então, tem um vídeo do Mascaro que ele fala: seria uma coisa ficar tacando veneno numa cobra. Uma vez numa cara, a cobra vem. Na verdade, tipo, por exemplo, para nova crítica do valor, que acho que é importante porque nós estamos estudando ele. Para nova crítica do valor, até o presente momento, eles não formaram uma teoria de superação ou uma teoria de Estado que consiga substituir. É o que a gente estava conversando aqui outro dia, eu e o José, que eu falei assim, o problema talvez da crítica do valor é que eles apresentam uma série de críticas que, assim, jogam bosta em todos os outros marxistas, vem e acaba com tudo e fala, cara, não tem jeito, é isso aqui, o capitalismo venceu, é o fim da história mesmo, não tem mais resistência, não tem mais nada. O jeito é sentar e esperar ou... buscar formas de tentar amenizar todos esses problemas do capital. E aí, tipo, talvez, eu não sei como que pé que tá agora, mas eu não sei se a crítica do valor tá tentando realmente fazer uma teoria radical de Estado, ou se eles estão tentando fazer alguma outra coisa nova, porque com a crítica que eles trazem, a derrubada do capitalismo se torna uma empreitada impossível. É inútil. O Robert Kurz tem um artigo que fala sobre a autonomia dos estados, que o professor Joelton citou, falando que os estados eles são resultado mesmo desses processos sociais, do dinheiro, da moeda, que, por exemplo, eles precisam arrecadar, tal, tem a sua arrecadação, tudo mais. Eu não sei quem fala, eu acho que o Peter Thomas mesmo fala isso. Eu tava lendo um artigo outro dia, não lembro agora se é o Peter Thomas. Não, talvez seja o próprio... talvez seja o próprio Pascal mesmo. Acho que o Estado, ele é uma estrutura imanentemente... acho que é o Pascal, sim. O Estado, ele é uma estrutura imanentemente burguesa. Você não pode conhecer o Estado senão dentro do modo de produção capitalista. Outras formas que você tinha de Estado, por exemplo, você só começa a falar de formação de Estado Nacional a partir do século XV, a partir do século XIV, que é justamente o início do período de pré-capital, tá ligado? Então você só pode falar de Estado como estrutura jurídica a partir do momento em que o capitalismo começa a germinar. O professor Alisson Mascaro também, no seu livro Estado e Forma Política, ele fala... Certeza que ele fez essa leitura pelo Pascal. Né? Sim, não só pelo Pascal, né? Pelo Pulantos, sim, pelo Rich também. Sim. Mas com certeza tem do Pascal também. E voltando àquilo lá que a gente estava falando, por exemplo, aqui pro marxismo tradicional é muito fácil. A gente tem o proletariado, a gente tem a burguesia, a gente arma o proletariado, se junta, extirpa a burguesia de alguma forma, mata todo mundo, ou rouba todo mundo, sei lá. E beleza, comunismo, é isso aí. A gente continua indo das 8 às 8 trabalhar, tá ligado? Então não é isso. Aí vem outra teoria que fala, não, ó, não é... A gente não vive a dominação de pessoas por pessoas, a gente vive a dominação de pessoas por estruturas sociais abstratas, criadas, convencionadas por essas mesmas pessoas. Só que daí é muito difícil, né? E você vai lutar contra isso aí, o que você vai fazer? Como é que você vai lutar contra o trabalho, lutar contra o dinheiro? Aí os caras falam, aí os caras do marxismo tradicional têm uma certa recusa a isso, porque eles falam, então não tem nada pra eu fazer, então, não posso fazer. Tem, sentar a bunda na cadeira e estudar. E outra coisa pra elucidar isso, que... Tem um artigo do filósofo esloveno Slavoj Zizek, que ele bate bastante nisso, que ele fala que é um artigo que chama A Burguesia Assalariada. Ele fala que essa concepção de classes, ela está meio ultrapassada hoje pelo seguinte, porque as grandes corporações mesmo que dominam o mercado, por exemplo, hoje, elas não é mais um cara que é o dono de tudo e explora todo mundo. Tipo, um cara que é dono da empresa e manda em todo mundo. Não é mais isso, tá ligado? Ela é... Tipo, a empresa é distribuída em ações. São acionistas, são vários acionistas. E esses acionistas, que são os mais mestrão, eles também são executivos, tá ligado? Eles também trabalham. Também fica das 8 às 6 lá. Um trabalho diferente, mas também trabalha. Então eles não são o burguês que fica lá sentado e é o único dono da empresa. Não, eu só queria saber se vocês querem que eu termine de ler a nota, que é meio grande. O Samuel vai falar sobre a situação do Postone. Fala então. Terminei, que eu preciso no banheiro. Qual que é o seu nome? A obra de Morte Postone, atualmente professor em Chicago, lança suas raízes na teoria crítica e nas discussões que ela suscitou por volta de 1970. Mas Postone vai bastante mais longe. O seu trabalho constitui uma das tentativas mais importantes das últimas décadas no sentido de reconstruir a teoria de Marx. Postone começa seu livro afirmando que distingue o cerne fundamental do capitalismo das suas formas do século XIX. E é por isso que não analisa o capitalismo principalmente em termos de propriedade privada e meios de produção, ou em termos de mercado. Em vez disso, uma crítica levada a cabo do ponto de vista do trabalho, Postone pretende propor uma crítica do trabalho no capitalismo. Porque a teoria crítica marxiana da maturidade é, também ela, uma crítica do trabalho no capitalismo, e não uma crítica do capitalismo do ponto de vista do trabalho. A crítica de Postone, que o autor com alguma desenvoltura julga, contudo, poder identificar com a do próprio Marx, não se baseia na clivagem entre os ideais e a realidade da sociedade capitalista moderna, mas sim na teoria contraditória das formas sociais de mediação. Com efeito, o autor vê a contradição principal do capitalismo na tensão crescente entre conhecimento e as capacidades socialmente gerais, cuja acumulação é resultado da forma de relações sociais mediada pelo trabalho, por um lado, e essa própria forma de mediação, por outro. Então, assim, só para fazer o resumo para continuar o texto, É assim, né? No primeiro capítulo, o Oceano Biaco já faz isso. Falou só, tem uma espécie de marxismo que vamos dizer, está junto. O marxismo, o leninismo, que é o marxismo de partido, o marxismo da ação política. A guerra de movimento. Um marxismo ingênuo, que é um marxismo lido pela metade. Um Marx dos comentadores que não leu o Capital. É, e tem um outro, uma espécie de um marxismo meio junto, um marxismo organizacional, um marxismo de fundo de classe. Esse, pra ele, isso é o marxismo tradicional. Ele fala que é o marxismo que todo mundo conhece. É, que é o marxismo que todo mundo conhece, é o marxismo que todo mundo aceita. A distribuição dos bens. É o marxismo criticado pelo outro lado. É. Todo mundo fala, União Soviética, olha como é que não deu certo o marxismo, ou como é que não deu certo o comunismo, fala da União Soviética, ah, o PT, não sei o que de marxismo, essas coisas. Fala, é o marxismo alvo das críticas. Né? O que o Samuel Marx tenta fazer é construir uma outra forma de leitura. Por isso que é a nova leitura de Marx, Neue Marx Lecture. E dentro dessa da nova leitura de Marx é a nova crítica do valor. Aí, o que que acontece? Então, para ele, por exemplo, tem um marxismo do valor e um marxismo da classe. O marxismo da classe, ele só consegue ver as coisas com um fundo de classe o fundo de classe que faz a forma do capitalismo e que antagoniza a sociedade, vamos dizer. Então, tem sempre uma classe que comanda e uma classe que obedece. E o nosso alvo, então, nosso maior ideal, nosso maior objetivo é acabar com esse antagonismo. Não só acabar com os burgueses, mas tipo, ao acabar com essa classe que domina e os dominados, por exemplo, se sublevar e só existir dominados dentro daquela classe, acaba a luta de classe. Então a luta de classe acaba. Não tem mais essa exploração de classe. Essa é o marxismo tradicional. Então a luta do marxismo tradicional é a luta contra a classe. É uma luta de classe, é uma luta contra a opressão, contra a exploração de classe. Já o marxismo, esse tipo de marxismo, que junto Postone, que junto Kursk, que junto até o Zizek, em certo ponto, né, que a gente está tentando fazer, o Anselm Yap, é o marxismo que o fundo do marxismo é o valor. E tudo, o valor, ou seja, mercadoria, forma valor, forma mercadoria, é a logicamente anterior e que faz todo o resto aparecer. Então as classes, elas são logicamente posteriores ao valor. E para um capitalismo do século XXI, alguma coisa assim, esse antagonismo de classe não é tão necessário. O Postone, por exemplo, ele vai falar que a única classe que interessa para o capitalismo é a classe proletariária, a classe proletariada, a classe dos trabalhadores, porque é só com os trabalhadores, com o trabalho, com a extração do trabalho, para essas estruturas... A extração do trabalho pro valor é que gera o capitalismo. Então essa revolta da burguesia salariada, ela vai muito de encontro disso. Ela vai falar assim, ó, até os burgueses estão virando trabalhadores. Isso prova que o fundo é do valor e que o capitalismo precisa de trabalhador, não precisa de opressor. Que é, por exemplo, o pequeno burguês, né, que é engolido por outros capitalistas maiores, e na verdade os capitalistas, principalmente hoje, eles estão sempre sendo engolidos por outros. Por isso que é difícil você falar de quem é oprimido e quem é opressor. Porque até o grande capitalista, ele está sujeito às regras do modo de produção e muitas vezes ele é engolido e é suprimido por elas. Então o sujeito, ele se torna descartável no capitalismo, na verdade. Né? O sujeito, ele não tem significação nenhuma. O que importa é a força produtiva enquanto produção de mais valor. Desde que esteja gerando mais valor de alguma forma, seja pela renda, seja pelo lucro, seja pela produção... seja pela extração da força produtiva do proletário, isso é o que importa para a permanência do capitalismo. Os sujeitos são só instrumentos. É, que ele chega à conclusão de que, por exemplo, o capitalismo, ele pode ter capitalismo sem existir nenhum burguês, por exemplo. Sim. Sem nenhum dono mesmo do meio de produção. Mas o capitalismo não pode existir sem proletariado. O Marx já falava isso no Capital. Já. Então, assim... Não, é só para sintetizar esse ponto, antes de você falar mais alguma coisa, só para sintetizar esse ponto que a gente estava debatendo, vou ler aqui, quem quiser colocar alguma coisa, ou achar que está faltando alguma coisa, ou quiser corrigir, Eu não sei se é meio chato essas intervenções da leitura do relatório, porque eu acho que é bom porque a gente pontua e já vê o que a gente falou sinteticamente e aí supera o ponto ou continua discutindo. Quando a gente lê, né? Quando a gente lê de novo isso aí, já fala, ó, que foi assim. É necessário superar a leitura de Marx como teórico da luta de classes, onde a burguesia assume o papel de opressor e o proletariado de oprimido. Entra também aquela questão do o opressor e o oprimido e explorador. E o explorador e o explorado, né? Que é opressão para exploração, é uma mudança que ele faz a partir do corte psicológico, 45, né? 45, é. Na verdade... Ideologia alemã, perdão. É, acho que é na ideologia então, alemã, é, que alemã. É o ponto de... O ideologia alemã é o primeiro do Maduro, né? Que é 46, 47. Na verdade, é porque ele escreveu o manuscrito em 44, né? É. Aí tem o Sagrado Família em 45. O manuscrito é o 46, último do Jovem Marx, o Sagrado Família, é. Não, o corte é 45, né? De Sagrada Família. Depois dos manuscritos tem o corte. É que eu acho que o manuscrito é tipo um ponto de transição, assim, né? Na verdade. Que ele já começa a investigar muito mais a forma econômica e começa a escapar um pouco dessa coisa de uma teoria mais classista. Né? É necessário superar a leitura de Marx como um teórico da luta de classes, onde a burguesia assume o papel de opressor e o proletariado de oprimido. Na verdade, todos os sujeitos sociais estão submetidos à força do capital. A luta não é contra a classe burguesa, mas contra o próprio modo de produção capitalista. O embate deve ser contra o capitalismo enquanto totalidade universal. Mas cabe ainda a reflexão sobre a possibilidade ou não da concretização dessa vontade de ruptura. Além disso, aponta-se que na linha de Pachucanes, a sociedade moderna e sua estrutura jurídico-política somente pode ser compreendida enquanto resultado da totalidade determinado pelo modo de produção. O Estado é imanentemente burguês. Uma busca por um Estado proletário ou não burguês, ou seja, um movimento catártico para a derrubada da hegemonia burguesa, não significa e jamais significará o fim do capitalismo, mas apenas e talvez o fim da luta de classes. A superação da totalidade capitalista, se possível, somente poderá se concretizar se superarmos suas formas. Esse é um ponto que o Pachucanes deixa bem claro mesmo. Essa coisa que... Pachucanes é um jurista soviético, participou da Revolução de 17, e é assim, o teórico jurista base... Pra gente do direito, o livro é Teoria Geral do Direito e Marxismo. Isso aí em 22, 24? 24. A teoria. TGD e Marxismo é 24, eu acho. 29. É, 29. É, 29. Ah, não, 24. Perdão, a segunda edição é 29. É, a primeira edição é 1924. Tipo, ele fala, deixa bem determinado mesmo, porque a vontade, por exemplo, principalmente no estalinismo, era de tentar. E dos marxistas jurídicos da época, era de tentar fazer um direito que não fosse burguês, um direito proletariado, um direito do proletariado. Só que ele aponta que as próprias formas jurídicas, elas são burguesas. Não tem como você superar o direito tentando transformar ele numa forma proletariada. Você tem que dissolver o direito. Por isso que ele fala que a superação... da forma jurídica, a superação do direito é a dissolução da forma jurídica. Então o direito ele deve ser entendido como uma forma jurídica que é própria do capitalismo. E a sua dissolução significa a reformulação de um possível novo direito. Aqui ele não usa esse termo porque só dá para entender o direito enquanto direito burguês. Essas duas palavras andam juntas. É como se falar que direito e direito burguês fosse uma frase tautológica. Você está falando o que já é. O direito ele é burguês. Então você não precisa falar que o direito burguês é assim, assim, assado. O direito ele é burguês e a única forma de tentar reverter a forma jurídica para os moldes do proletariado é fazer uma coisa completamente diferente. Acabou? Aí? É esse ponto? Não, sim, é que daí. Acabou. Aí só para concluir mesmo. Agora a gente tem vários outros problemas. Não entendeu? É que nem Sérgio Lessa, não, né? Só para concluir. Não, agora é. 30 minutos. Que o Anselmo coloque o que é a sensação nossa. Você é a favor dessa teoria, assumir essa teoria, fica muito mais difícil ver os lugares, as possibilidades de a gente lutar. Por exemplo, tudo que você fizer vai acabar sendo inútil e vai sendo insuficiente para quebrar a estrutura do capital abstrato, né? Então, tipo assim, assume a posição de resiliência, assume. Então, esse é o alvo das críticas que o marxismo tradicional faz para ele. Porque todas as. Se você for ver a história do marxismo, que teve suas grandezas, conseguiu alguma coisa, foram a partir dessa luta de classe. Por exemplo, assim, é, as mulheres não queriam mais essa opressão de classe dos homens e alguma coisa e tal. Elas conseguiram a lei de divórcio, conseguiram se autonomizar como pessoas, né? Não mais como apêndice da família e tudo mais e tal. Só que isso, no fundo, não resolveu o problema capitalista. Ou, na verdade, isso, no fundo, foi o que o capital deu para elas para continuar ficando do jeito que está. Porque o antagonismo ia ser tão grande que ia explodir e ia causar problema. Então, ele faz isso. Então, é o problema. O problema desse marxismo que a gente está vendo é igual o Diogo falou. É um problema de tentar fazer uma forma organizacional. Ninguém fala nada de uma forma organizacional disso. Porque fica muito mais difícil você chegar e levantar a mão e falar assim, abaixa a burguesia. Eu acho que nesse ponto, tipo, eu marquei uma citação aqui que o Iaco fala, para Marx as classes não existem senão como executores da lógica das componentes do capital, capital fixo e variável. Ou seja, todo mundo está sujeitado a essa forma, não tem essa de opressor e oprimido, todo mundo é oprimido. Quer ver, Diogo, numa hora ele fala bem isso também, aqui ó, quer ver? É... Oprimido entre aspas, né? Porque é um termo meio esquisito. Então vamos falar que todo mundo é explorado pelo modo de produção. Ó, no tópico anterior, na página 88, ele fala isso, ó. Por outro lado, com o seu método, Marx, fiel à exigência de unidade entre o método e o conteúdo, escreve ao mesmo tempo o traço específico da sociedade mercantil na qual são categorias abstratas que constituem o prius, o momento primeiro da vida social, enquanto os homens e os respectivos atos conscientes não são senão os executores dessas categorias. É isso aí. Né? Exatamente isso que você falou, vai muito de encontro com essa outra citação. Então, desce o pau aí. Bom, nesse sujeito autômato também, ele tá concebendo o capital e o valor como um sujeito mesmo. Um sujeito do modo de produção. Como se ele fosse uma pessoa que fizesse as escolhas, as determinações dos desdobramentos da produção, da circulação. Até ele cita uma frase dos Grundes. 92, né? Aqui, ó. Na 92, isso. O valor apresenta-se como sujeito. Eu acho que um grande debate que entra nisso, que talvez até o José Mauro possa me ajudar um pouco melhor, é uma frase do Marx que fala que é, eles não sabem por que fazem, mas mesmo assim fazem. E que depois o Zizek contradiz e fala eles sabem por que fazem e mesmo assim fazem. Essa questão do, tipo, de você ter a consciência da existência desse sujeito autômato. E mesmo assim, seu, como na frase que eu citei, o executor dessas categorias, dessa categoria, ou você, aí tipo, se você sabe que existe o sujeito autônomo e mesmo assim executa, ou se você executa porque você não sabe desse sujeito autônomo, desse sujeito autômato, desse grande outro, dessa convenção social que na realidade não existe, como o Diogo disse aí. É, sim, é. O sujeito autômato é usado nos Grundes, né, ó, Marx, é o que o Caio leu. Marx exprime esse fato na formulação segundo a qual o valor é um sujeito autômato, sendo que, como já escreve nos Grundes, o valor apresenta-se como um sujeito. É, voltando nesse negócio, deles não sabem. É, como é que é? Eles não sabem o que fazem, mas assim, mesmo assim, mas fazem. Né? Eles não sabem o que fazem, por isso fazem, né? É, como se fosse assim, né? Que é, assim. Tem uma parte que ele cita aqui. Esse é o embate do fetichismo, toda a teoria da ideologia que o Zizek é um. O cara mais foda, assim, de teoria da ideologia que a gente conhece, assim, que eu pelo menos conheço hoje. É assim, o fetichismo da mercadoria, ele cria a consciência. No final das contas, como o valor é um sujeito autônomo, tudo o que é criado pelo valor. Porque o valor que faz é o absoluto, tudo, o valor que faz tudo. Então, todas as nossas consciências, como pessoas, como seres humanos, essas coisas, são, em última instância, determinadas pelo valor. Então, o esquema do fetichismo é o seguinte. Ele dá uma teoria chapa branca, ele dá uma teoria fácil de assimilar, uma teoria como o marxismo gosta de falar, uma teoria ideológica, no sentido de mistificar a verdade. Só que também ele determina o limite dessa teoria no sentido negativo da crítica. Então, por exemplo, assim, a gente fala assim, ó, o capital, ele cria uma ideologia de que você tem que ser trabalhador, você tem que ter uma forma e tal, não sei o quê. Isso que eu estou falando está fugindo da ideologia. Estou meio que dando um passo atrás e estou conseguindo ver a ideologia fazendo aqui. Esse momento que eu estou conseguindo ver e estou fazendo dentro da ideologia é o que o fetichismo também criou. Porque toda consciência determina o fetichismo. Então, por exemplo, assim, por eu estar vendo a situação de exploração do capitalismo, tá assumindo isso, tá, e criticando isso, falando assim, ó, o mundo é assim, é injusto ou é desse jeito, e eu tô conseguindo ver isso, parece que a gente está numa posição de melhor que os outros. Tipo, ah, eles são alienados, eu tô sabendo o que está rolando, ou eles estão fazendo as coisas. Esse meio fora da ideologia é o que o fetichismo também abarca. Tipo, é só por causa do fetichismo, ou de uma ideia de possibilidade, de uma ideia que tem que superar a forma e critica, é que pode fazer criticar a outra. Então as duas aparecem como uma coisa só, no final das contas. Então, assim, no fundo, nós nunca saímos da forma até hoje. Então tem essas duas frases, uma do Marx e outra do Zizek. O Marx, eles não sabem o que fazem, mas mesmo assim o fazem, né? Que é essa ideia do observador fora. Eles não sabem o que fazem, mesmo assim o fazem, né? O explorador, o trabalhador vai lá e só trabalha, não quer reivindicar nada e não sei o quê, porque ele não sabe o que está rolando no capitalismo, e ele faz. Perdoai os Marx, eles não sabem o que fazem. É, e aí o Zizek fala assim, ó, aí a posição do observador, ele sabe muito bem o que... Como é que é? Sabe muito bem o que fazem e ainda assim o fazem. Ele sabe muito bem o que fazem e ainda assim o fazem, o Zizek. Desde sobre o objeto da ideologia até vários outros livros. Pelo menos nos primeiros. Que é essa posição do observador. Porque o ponto que você acha que você está fora dentro da ideologia é a própria ideologia mesmo também. Ah, sim, aquela coisa de que você produz a sua verdade, né? Então... É, você entende? Aquele negócio de tipo assim... O capital produz seus próprios limites, né? Também é dos Grundes. E ele quer se superar desses próprios limites. Então, tipo assim, nunca o limite é o limite mesmo. Nunca a nossa crítica é uma crítica fora do que está rolando. Tipo, ah, você sabe o que está acontecendo na exploração? Mas mesmo assim, você está estudando, você está trabalhando, você tem que trabalhar para você não morrer de fome e tal. Então, mesmo assim, mesmo você sabendo, é por isso que você está sabendo, porque você faz também. Uhum. Então, o Zizek, ele quer balancear essas duas sentenças e igualar elas. Só, não tem isso de que você é melhor que eu, que você é crítico, alguma coisa assim, ou que você está conseguindo ver o que os outros não vê e tal. A ideologia está deixando cada um ver o que dá para ver. Isso aí, daí depois isso aí implica, já como o Jacques Rancière, na pedagogia, você tratar o outro igual, mesmo se o cara fala assim, eu sou a pena a favor da pena de morte, essas coisas e tal. Tá, você não é, mas tipo assim, por que você não é a favor da pena de morte também? Porque você é um humanista que defende os direitos e tal, então assim, tem que construir mais, tem que envolver mais. Então, na verdade, dois passos atrás pra gente começar tudo de novo. Eu não sei se tem a ver, mas no Mestre Ignorante ele fala do Jacotot, né? Revolucionário no momento ali da Revolução Francesa, e aí ele critica essa coisa assim de que, tipo, a igualdade pressupõe a desigualdade, porque para você estabelecer que todos são iguais, você tem que partir de um momento em que todos são desiguais. Então, na verdade, ao afirmar a igualdade, você está determinando que todos são naturalmente desiguais. E aí você está tentando imprimir uma coisa que, na verdade, não é real, né? Então você já parte de certa forma, de uma distorção. Essa diferença dessas duas frases, a primeira, eles não sabem o que fazem, por isso fazem, a segunda, diz Zizek, ainda assim fazem, eu acho, não tenho certeza, porque eu não manjo muito Zizek, mas eu acho que dá para encaixar naquela introdução do menos que nada, né? Que diferencia o idiota e o débil mental, e fala que um não sabe o que está acontecendo e o outro sabe muito bem o que está acontecendo. E que você tem que ir meio que pelo caminho do Que é entre os dois, que é do imbecil, um baco. Todo mundo tem que ser um imbecil, na verdade, né? É verdade, não tem que ser mongo, como é que ele põe? Não tem que ser o idiota, que é o que está totalmente inserido na ideologia sem nem saber o que está acontecendo. Nem deve mental, que sabe o que está acontecendo e ainda assim acredita na ideologia. Só para se brilhar então. O sujeito autômato é tratado nos Grundes. Para Marx, o valor apresenta-se como sujeito. Na teoria do fetichismo, reconhece-se a existência afetiva de um sujeito, mas sublinhando-se que os sujeitos não são pessoas, mas relações objetivadas. Nesse sentido é que Marx diz que os homens são criadores da mercadoria, mas são de uma maneira que não sabem, mas fazem. Nesse sentido é que o sujeito é autômato. Ele produz e reproduz a lógica do capital, mas não sabe o que faz. Zizek, porém, ao tratar dessa lógica dentro da ideologia, reverte esses termos dizendo que eles fazem e sabem que o fazem. Eu queria tratar melhor esse ponto aqui. Não sei, pra mim ficou meio... Eu não entendi direito ainda. Não, tipo, assim, como tem... assim, eles fazem e sabem que o fazem? Eles sabem... Como é que é, Luquito? Eles sabem o que fazem e ainda assim fazem. Mas quem? Todo mundo? Não, acho que tem noção de... Da exploração. Não, mundo, às vezes não é todo mundo que tem a pensa, mas quem tem noção da exploração, quem é a gente que continua fazendo. Tipo, mesmo tipo, que nós. É tipo, nós estamos no negócio sério. Aquela coisa que a gente tá dentro da lógica. Nós lê aqui, velho, mas nós continuamos indo pra porra da faculdade burguesa, nós vai se formar, nós vai trabalhar, tá ligado? Nós vai levantar cedo. Apesar de a gente fazer tudo isso aqui. E aí a ideia é colocar. Então, tipo assim, mas assim, a gente. Parece que dá uma posição que nós estamos fora da ideologia. Ah, sim, aquela coisa lá, que a gente está dentro da totalidade, né? Então, é, aí o Zé falou assim, a teoria do fetichismo faz que a ideologia saiba, a ideologia coloque o que ela é e coloque até o próprio limite dela. Então, ele coloca essas duas sentenças como equivalentes, no final das contas. Tipo, não é um passo. Não é tipo, eu vou me desalienar dessa ideologia, partir para a crítica, que eu já vou estar melhor. Não, é a mesma coisa. Não tem diferença entre um esclarecido que é professor da universidade e um trabalhador que quer ter o dinheiro porque o McDonald's é o sonho dele e ele gosta do McDonald's. Então não tem. E aí cancela, porque essas duas coisas tentam cancelar a ideia do comunista de iPhone, entendeu? O comunista de iPhone é um cara que é igual um trabalhador explorado, assim, sem... você é comunista, mas usa o iPhone? Falou, não tem muito o que fazer. Bora lá? Acho que essa visão dele seria... que tipo, não tem saída pra isso, ou pra tentar combater esses caras que falam assim, vocês estão falando que vocês são marxistas, mas estão fazendo isso, é pra combater esse tipo de... Ambos, cara. É ambos? É, tipo, porque não tem saída, porque vocês precisam parar de fazer isso e tentar, cancelar tudo e começar de novo, de outro jeito. É, por causa dos dois. Que acho que é pra bater mais esse cara do marxismo tradicional mesmo, né? Falar tipo, vocês se julgam esclarecidos e acham que não reproduzem a lógica do capital, mas... Acabar meio que aquele vocês discurso... estão aí. A gente tem que conscientizar as massas, que as massas são alienadas. Se for levar... As massas assistem a Globo, tá ligado? O povo não tem consciência. Tem que parar de ler a Veja. Essas bobeiras, assim. O povo é burro. É muito de crítica moral, assim, sem base científica, sem... teorização assim mais precisa. Tipo assim, o cara fala assim, o povo não sabe votar. Mas o próprio votar é uma lógica do capital. Sim. Que ele elenca a representação do parlamento, faz parlamentarismo, faz tipo legislativo, cara, partido os poderes. Então, tipo assim, o cara tá falando que ele não sabe votar, mas ele vota, entendeu? Só pra você pegar, o que é o votar? Votar é você eleger alguém para representar as suas vontades políticas. A democracia representativa, ela nasce próximo ali da Revolução Francesa, principalmente a partir de uma obra que é do Sieyès, chama Qu'est-ce que l'État, o que é o terceiro estado. E nesse livro ele vai trazer essa possibilidade aí da democracia representativa, ou seja, você eleger alguém para representar os seus desígnios políticos. Com certeza, porque sim, essa forma de política, a democracia representativa, ela surge a partir do momento em que eu esqueci lá... fazendeiro, assim, isso queria política, não queria se expor, tipo isso, né? Tipo, oi? O pessoal que tinha grana, queria estar na política, mas não queria se expor. Daí falava alguém pra ir lá representar, tipo assim, tinha uma parada. É, assim. Não, é mais... É, como acontecia um pouco, talvez, na oligarquia, né? É. Não é, no começo do século XX. É, mais ou menos... É que, tipo, tem a dissolução do... General Estado de Royama, eu não lembro o nome lá. Que era, tipo... um parlamento que se conjugava o rei, a nobreza, o clero e a burguesia. E aí, em um momento lá, a burguesia ela consegue meio que tomar o parlamento. Sim. E aí surge então o problema. Como é que a gente vai transformar o nosso governo em algo legítimo? Como legitimar a nossa soberania política? E aí eles emprestam a ideia do CIES, da democracia representativa. Que o governante, ele não vai ser... legitimado por uma entidade divina e nem por ter sangue azul, nem por ser da nobreza, porque ele não é. Ele vai ser legitimado por ser uma representação da vontade do povo. E aí entra a questão, por exemplo, dos contratualistas, da vontade geral, Rousseau e tal. Sim. Rousseau ele só serviu pra legitimar ainda mais, tá ligado? Essa tomada da burguesia do Estado. Vontade geral, né? É. E aí então o governante ele é legitimado porque ele representa a expressão da vontade popular. E isso é... puramente dentro já da lógica de consolidação do capitalismo, tá ligado? O Marx já mete a boca na democracia representativa, na crítica filosofia de Hegel, que fala que a separação em estamentos está na separação da classe política e da sociedade civil. Sim. Já. Então já tem uma diferença de estamento aí. Então, é isso mesmo. É só pra gente encaixar isso que... tá dentro da lógica, tudo isso tá dentro da totalidade. Tipo, o capitalismo, ele define uma ontologia mesmo, tá ligado? Ele determina uma ontologia. O que é ontologia? É o estado das coisas. Tudo. Vamos dizer assim. Até seu próprio limite, até suas contradições. Então, assim, é bem essa ideia, não tem como. A ideologia como tipo, um conceito que é desde o Althusser, assim, o filósofo francês, ela é uma parte intrínseca da psique e da vida humana. Então, tipo, não tem como você não ter ideologia. É impossível. A ideologia é uma forma de mundo. A ideologia é uma visão de mundo, é uma forma de ver. Então, tipo assim, se você sair da ideologia tal, você está entrando em outra ideologia tal, não tem vácuo. Por isso que a ideia de, tipo assim, os caras são alienados... Você achar que os caras são alienados já te faz alienado pela uma ideologia. Te faz alienado da ideologia deles. Você sempre dá um passo atrás. Então você sempre. Era um problema que eu tinha de encarar a ideologia como algo ruim, vamos dizer assim, como algo que perverte a realidade e, portanto, conforma um discurso falso. Mas, na verdade, ela conforma um discurso de verdade. É o conceito do Marx ainda na ideologia alemã. Sim, exatamente. No manifesto comunista, de alienação. De imagem invertida. Sim. Falsa consciência. De perversão do real. Que ele fala muito da religião na ideologia alemã, então ele usa esse conceito de ideologia ainda. E muita gente força. E eu, por exemplo, até o começo desse ano eu ainda encarava a ideologia como isso, tá ligado? Como um discurso falso. E hoje eu percebo que, na verdade, por exemplo, o marxismo é uma ideologia. Que ele tá tentando imprimir uma visão de mundo diferente da ideologia atual. Mas ainda seja uma ideologia. Isso, cara, isso é um toque que você deve fazer você. Não tem conciliar. Ideologia e aí, você ultrapassa muito essa concepção. Você esquece essa concepção, tá ligado? Você vê o pão besta essa concepção. Você tem a sua, tem a minha. Cara, outra coisa que comprova tudo isso que a gente tá falando de o Marx esotérico com S e o Marx exotérico com X é que no Capital, para falar da produção e para falar da equivalência, ele trata nas trocas, ele trata os sujeitos como iguais. Ele não fala de classes no Capital, na seção 1. Não, ele não fala de classes em nenhum lugar no Sim, Capital. Em nenhum momento ele cita a luta de classes. Ele não tá falando que é outra o vibe burguês vai lá comprar força de trabalho do proletário explorado. Não, ele trata duas coisas iguais, como dois iguais num processo de troca, num processo de equivalência. Ele abstrai de classe, de quem são os sujeitos, do processo histórico e etc. E só para terminar essa parte do sujeito autômato, o que ele está querendo dizer é que, por exemplo, o capitalista e o proletário, eles nada mais são do que uma personificação do sujeito autônomo. E o que, que a gente deve fazer na nossa leitura é a gente ver o sujeito autômato. E não a gente fica vendo quem é o capitalista, quem é o proletário, porque eles só são personificações. Como ele diz aqui no começo, eles só são executores, não importa quem são, eles só estão executando o processo. Então pode se abstrair disso, né? Tipo, por isso que ele põe o sujeito autômato. Bom, acho que é isso. Dando continuidade, ele começa falando o que os epígonos fizeram da teoria de Marx. Essa é uma parte que a gente já, sem querer, falou bastante anteriormente, porque ele está falando bem do marxismo tradicional mesmo, então vamos passar bem rápido por essa parte. Pode, né? É 98. Ele faz uma distinção entre trabalho concreto e trabalho abstrato. Ele fala bastante disso, desse debate que tem no marxismo e etc. Vou deixar uma parte aqui para ler. Bem legal. E a cultura, o proletariado e a burguesia são apenas personificações desse sujeito autômato. Deve-se, portanto, abstrair-se dessas figuras classistas e encarar o sujeito autômato em si, enquanto conceito que apenas tem uma representação material aproximada nesses sujeitos sociais. Tudo pode ser escrito. Essa parte é interessante, que ele fala de vários caras. Ele fala de social-democracia, ele fala dos anarquistas, Proudhon, Rosa Luxemburgo, Bernstein. Ô Caio, o que você acha, tipo assim, da gente passar esse capítulo, tipo, passar a leitura desse capítulo, mas a gente fala o que acontece? Tipo, não ler essa parte, mas falar dessa parte, né? Não ler, só falar? É, por exemplo, tipo, com a sua experiência, você sabe que tem o Engels, você sabe que tem o Lenin, você sabe que tem o Bernstein, tem a Segunda Internacional, o Adorno, esses caras. Tipo, daí você não lê e só meio que fala o que rola. Ou você prefere. Você tem coisa, tipo, anotada que você vai ler e tal? Mais ou menos. Ah, não, então beleza. Vou precisar de ajuda, então. Não, mas pode fazer, então. Normal. É que na real nem só porque eu não anotei as estações. Nos outros só. Por isso que eu fiquei meio perdido. Então, ele está falando do escamoteamento do marxismo, vamos dizer, de certa forma. Ele vai... É que eu tenho bem pouco conhecimento da Segunda Internacional. É uma coisa que o Lenin, apesar daquele ser considerado como marxista tradicional, ele faz bastante num livro dele que chama Estado e Revolução, que é de 1917. Que ele diferencia bastante, assim, as correntes do marxismo, vamos dizer, da época, assim. Ele fala dos sociais-democratas, ele fala dos oportunistas, fala dos comunistas de verdade. Tipo, os sociais-democratas eram aqueles que não acreditavam, não queriam um rompimento, uma revolução. Eles achavam que a partir de reformas, dentro do Estado, a gente ia conseguir desembarcar no socialismo ou no comunismo. Os oportunistas eram os caras que só estavam querendo ganhar a eleição, resumidamente é isso, que faz um certo discurso progressista, mas na real só quer manter o poder, no final das contas, não que só quer, mas ele, vamos dizer que abre mão de uma certa parte do seu discurso para manter o poder, para ganhar a eleição. E a diferença que ele faz dos comunistas, que ele chama, é quem quer um rompimento mesmo. Que a partir da tomada do poder do Estado, tem que começar o definhamento desse Estado. Tipo, a gente tem que extinguir o Estado, ele fala. A gente tem que extinguir o Estado. Aí, tipo, quem quer extinguir o Estado de verdade e as formas de extinção do Estado é que são as diferenças dessas correntes. Uhum. Por exemplo, os comunistas são os caras que, a partir do momento que tomou o poder, tem que começar o definhamento do Estado. Tipo, o Estado não vai... Beleza, mas tem que acabar com o Estado, mas não de hoje para amanhã. Não é assim, acabou o Estado e o que nós vamos fazer? Ele fala que tem uma certa parte de transferência, né? De mudança, assim, de É, de transferência. Da extinção do Estado. Como um processo, não como um negócio que vai se dar de hoje para amanhã. Aí ele fala que, só que, por exemplo, a partir do momento que tomar o poder, tem que começar esse processo de extinção do Estado. Se não começar, não é mais comunismo, não é mais socialismo. É, essa é a distinção que ele faz com os anarquistas também. Porque, por exemplo, os anarquistas é os caras que querem a extinção do Estado, mas eles não têm, vamos dizer, um plano assim pra extinguir o Estado, tá ligado? A gente quer a extinção do Estado de hoje pra amanhã. O Lenin não, ele fala que tem uma fase de transição, que a gente tem que tomar o poder do Estado, que a gente tem que trazer todo mundo pro Estado. Aí ele fala ele define esse período de transição como o socialismo, né, antes de chegar no comunismo. Uhum. Que é o período de definhamento do Estado, extinção do Estado, onde as classes menos abastadas vão tomar o poder. Vão... Aí ele usa o exemplo da organização da Comuna de Paris, que é formar conselhos operários que vão ser eleitos pelos operários, vão ter o salário de um operário médio, vão ser amovíveis a qualquer tempo, tá ligado? Qualquer tempo, se for vontade da maioria, pode tirar os caras de lá e não pode se reeleger. Essa é a forma de organização que ele fala dos... Como que ele chama, cara? Não é comitê. Soviéticos, o quê? Comitê, é, soviéticos, mas no livro ele usa o nome. Comitê, Comintern é terceiro internacional. Ah, é terceira? É verdade, terceira, né? Stalin. Partido Comunista Russo. Tipo, uma possibilidade da população tomar as decisões mesmo. Ele fala que nesse período talvez ainda existam algumas relações capitalistas, ainda vai existir o direito, ainda vai existir o Estado, apesar de ele estar se definhando de certa forma. E que daí no comunismo mesmo que a gente extingue o direito, extingue o Estado, extingue de fato as relações sociais capitalistas. E ele fala que, por exemplo, os operários vão trabalhar certo tempo, eles vão ter tipo um título de quanto tempo eles trabalharam e vão poder tirar as coisas, tá ligado? Os bens de consumo a partir de quanto eles trabalharam nesse socialismo. E que daí no comunismo a gente vai poder... É que tem aquela tese, né? Dê a cada um de acordo com a sua capacidade, né? Ele vai trocar pra, tipo, dê a cada um de acordo com a sua necessidade, tá ligado? Que, por exemplo, no comunismo daí não vai ter, tipo, um cara trabalhando, ganhando mais, e um cara que tem uma família ganhando a mesma coisa, tá ligado? Tipo, o cara que tem a família vai ganhar um pouco mais, porque são mais pessoas, precisa de mais. Acho que vai ser a diferença. Bom, cara, se quiser falar um pouco mais da Segunda Internacional. Que... É um momento assim, começa desde o Marx no Crítica do Programa de Gotha, que era. O Programa de Gotha era a ideia de unificar os partidos de, vamos dizer, de esquerda alemão num só. E essa unificação ia formar um outro partido, por exemplo, se fosse um partido socialista unificado, alemão, e aí fizeram um estatuto, e esse estatuto foi na cidade de Gotha. Então o livro do Marx chama Crítica do Programa de Gotha, que o Marx tece as críticas que ele faz ao estatuto do partido, criticando o partido. Que partido tanto, que era? É o Partido Social Unificado Operário Alemão, um negócio assim, sabe? Que tava pela, que é o Ferdinand de La Salle, que fez a ideia do La Salle, né? Então desde lá, de 75, 1875, desde lá ele vem criticando as formas de entender o trabalho. Depois que o Marx morre, começa a ter um outro movimento, o movimento do social-democrata, o movimento da Segunda Internacional. Principalmente, vamos dizer, liderado pelo Kautsky e o Bernstein, que são dois que a gente da tradição chama de revisionista. que eles assumem e falam assim, ó, o horizonte da revolução está perdido, e o que a gente precisa fazer é reformas dentro do governo, ganhando espaço no governo, para poder tipo assim, melhorar a vida e chegar a isso, chegar no socialismo. E a segunda questão. A partir daí, se começou a ter uma concepção diferente de trabalho. O trabalho dignifica o homem, o trabalho com uma confusão tremenda entre trabalho abstrato, trabalho concreto, entre o trabalho material, entre todas as coisas, todas as categorias, as formas de trabalho. E aí, o Lenin, a Rosa e esses outros pessoal fizeram a Terceira Internacional, a Comintern, que é para ser mais rigoroso, para ser mais assim, para fazer um movimento. Mesmo assim, é como o Anselmo aponta, mesmo assim o marxismo leninista, ele começou... Porque sempre quando tem um marxismo leninista, nunca é o cara que forma a tradução. Por exemplo, o marxismo foi o Marx que fez o marxismo. Né? Foi os comentadores do Marx que construíram o marxismo. Então o marxismo leninismo foi o Lenin que fez. A ideia do marxismo leninismo é que o marxismo leninismo foi o Stalin que fez. Ele é de um trabalho, em vez de ter um trabalho capitalista, fazer um trabalho soviético. Fazer um trabalho que não é burguês, um trabalho que todo mundo está junto e tal, e tal, tal, tal. A partir disso começa as meio que brigas internas. Né? O que o Anselmo gosta de deixar claro, assim, alguns personagens que faz questão de ser importante. Né? Por exemplo, aí seguindo um pouco do que o Joelton passa. O Isaac Rubin e o Pacho Cândido na década de 20, que foram dois caras. O Isaac Rubin tem o livro chamado Teoria Marxista do Valor e o Pacho Cândido Teoria Geral do Direito Marxista. O Lukács. Eles estiveram muito próximos. É. Aí depois o Lukács, em 23, da História e Consciência de Classe, que foi um livro muito bom. O primeiro capítulo chama Marxismo Ortodoxo e Marxismo Dogmático. Ele vai diferenciar. O marxismo ortodoxo é o marxismo leninista, o marxismo oficial, que está tentando construir alguma coisa de verdade. Enquanto o marxismo dogmático ia se levar o Marx às maiores distorções possíveis. Depois disso, o Anselmo gosta muito do Adorno, que é um crítico da sociedade capitalista, que dos outros e tal. Depois tem aqueles primeiros três, que é o que falavam coisas parecidas, assim, mas em direções distantes, assim. Que é três caras, só que eu esqueci quem são. Que ele fala no primeiro capítulo. Quando ele faz aquela linha, tipo uma linha do tempo, vocês vão ver, da nova crítica do valor. É, aqui aí, ó. Depois. É o Isaac Rubin, ele fala do Postone. Não, então, aí nos anos 90 ele fala que tem o Postone, o Curzio E ele? Não, ele fala de uma manhã na Itália, acho. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, de um cara na França, perdão, de outro cara, Jean, não sei o quê. O Postone, o. Curse e outro cara, que é o Jean, não sei o quê. Mas entre esses dois, ele fala... Jean-Marie Vincent. É, acho que sim. E entre esses dois grupos, que é o dos caras de 20 e desses caras dos anos 90, ele fala de outro grupo, de três caras. Também tem o Guy Debord, André Gors, esses pessoal aí, do trabalho material. Aí vai falar, entre os raros filósofos que criticaram o culto do trabalho, estão Theodor Adorno, e outros da escola de Frankfurt, o Horkheimer e o Marcuse. Ele fala do Hans-Jürgen Krall, o Hans-Georg Backhaus, Lúcio Coletti, isso, o Roman Rodowski e o Fred Perman. Aí depois ele fala do Robert Kurz na Alemanha, o Postone nos Estados Unidos e a Jean-Marie Vincent na França. Jean-Marie Vincent. Eu acho que é mais ou menos isso mesmo, né? Indo muito além do Postone, é denunciar o culto do trabalho, né? Fala que o trabalho é que tem a possibilidade de inverter o capitalismo, o trabalho tem a possibilidade de superar o capitalismo, né? E aí ele vai citando os personagens que ele acha importantes, Adorno, Horkheimer, Marcuse, Rubin, Ipach Canes, o Guy Debord, de certa forma, André Gors, de certa forma, década de 60, e, aí tipo... o pessoal mais novo, da década de 90, o Robert Kurz, Postone, Jean-Marie Vincent, ele... E uma coisa que ele fala aqui também nessa parte, nisso que você tocou, é que essa influência desses caras todos que a gente citou, não dos, da crítica do valor, mas dos outros, do marxismo tradicional, Lenin, o Engels, o Kautsky, o Bernstein, a Rosa Luxemburgo, o Proudhon, que é um anarquista, ele cita aqui o Charles Dickens também. É, tipo, nisso, isso pelas teorias desses caras, tinha uma influência muito forte no movimento operário da época, nessa tese de que a gente supera o capitalismo pelo trabalho. Por exemplo, a gente luta pelo trabalho e no final a gente vai, como se fosse uma oposição, capital-trabalho, a gente vai superar o capital pelo trabalho. Tinha uma influência muito, muito forte. Não só na questão do trabalho, mas na questão do dinheiro também. Tipo, de não questionar o dinheiro, pôr o dinheiro como um fim em si. Isso era uma influência muito forte que condicionou a ação revolucionária do movimento operário por muitos anos. Muitos anos. E apesar de hoje a gente ter um movimento operário meio reduzido, que eu acredito, tipo, essa influência ainda continua, mesmo que não seja não só no meio operário, né, mas tipo, é uma coisa que vulgarizou o marxismo em geral. Assim. Ah, eu acho que aí a gente já pode passar para o outro. Sim. O trabalho na categoria capitalista, ou se vocês quisessem, eu indicaria pra gente ler, cara, porque é o mais claro que isso aí, agora pra finalizar, porque a gente tá na isso, página... Isso é só a conclusão mesmo, e ele vai desenvolver isso que eu tô falando, é. Dessa oposição entre o trabalho e o capital, o marxismo... Não, as últimas 10 páginas a gente vai meio que ler, né, se for melhor. Você já tá precisando? Aqui já. Não, beleza, fi. Ô, obrigado, hein, né, você vem, é, toda quarta. Toda quarta? É. 10 horas a gente tenta vir, se puder chegar um pouco antes aí. Vocês vão ler até onde? Assim, é o quarto capítulo que a gente vai ler. Então vai aí, cara. Vou dar uma medida nos outros, depois eu vou voltar pra vocês. Beleza, filho, mas tá aberto aí, se quiser, valeu por vir aí. Deixa eu adicionar no grupo depois, aí se você quiser. Adiciona, WhatsApp. Falou, Giovanni, até mais, velho. Valeu aí, mano. Cara, ele vai. Ele começa. Falando dessa oposição entre o capital e o trabalho, que o marxismo tradicional acredita, e ele vai falar que não, na verdade são duas faces da mesma moeda, que o trabalho é uma categoria capitalista. Agora vou ler, vou passar. Tá na primeira página, na 110. Toda a nossa argumentação conduz-nos a pôr em discussão não apenas o trabalho abstrato, mas também o trabalho enquanto tal. Chegados a este ponto, assistir-se-á à revolta do bom senso. Como seria possível viver sem trabalhar? Contudo, só fazendo a identificação entre o trabalho e o metabolismo. Com a natureza, se poderá apresentar o trabalho como categoria suprahistórica e eterna. Tá falando dessa dificuldade da gente questionar as coisas, né? Beleza, mas. A gente não vai trabalhar, então? Como é que a gente vai viver sem trabalhar? E ficar botando complicação prática numa discussão que é teórica. Ficar querendo... É que aquela leitura de que você acabou de falar mesmo aí, do Sérgio Lessa, e na verdade que a maioria dos marxistas tradicionais fazem, nessa dificuldade de separar trabalho concreto e trabalho abstrato como duas coisas completamente diferentes, né? Que... Para o Sérgio Lessa, por exemplo, ele fala, né, que o trabalho é a categoria social fundante é a categoria fundante do ser social. Então, dissolver o trabalho é algo impossível, porque o trabalho é uma forma suprahistórica que está presente em qualquer tipo de ontologia ou algo assim. E eu acho que nisso ele deve ter pecado realmente nessa leitura de separação entre trabalho abstrato e trabalho concreto. E aí o Ivo Tonetti foi falar outra vez do curso aí, falou que eles querem acabar com o trabalho e tudo mais. Mas não é que quer acabar com o trabalho enquanto... qual o termo que você usou aquele dia? Não sei que lá, produtiva? Atividade produtiva. Não é acabar com o trabalho como atividade produtiva, que é algo que aí sim sempre existiu. O homem ele sempre teve alguma espécie de atividade produtiva que produzia alguma... forma de mercadoria, entre aspas, apesar de mercadoria ser um conceito só do capitalismo, né, mas que produzia uma coisa nova, imprimindo essa atividade produtiva num objeto. Não é acabar com isso, mas acabar com o trabalho abstrato, com o trabalho que serve, então, como parâmetro para aquisição de mais valor e tudo mais. Essa distinção entre trabalho e atividade produtiva aparece bastante no Manifesto contra o Trabalho. Bastante, né? E tem aquilo que você me falou de um dia... De, tipo, atividade de coleta, de não ser trabalho. lembra? É, é porque tem... Um pouco a nossa defesa de atividade produtiva, é, por exemplo, versus o trabalho, é o seguinte. A gente tem que encarar a atividade produtiva como uma atividade que produz alguma coisa simples, assim, como mais básico, como produz alguma coisa. Se a gente pensar atividade produtiva pela produção, uma atividade que está versada à produção de alguma coisa, isso já é capitalismo. Está versando sobre a produção da atividade. Então a gente tem que dar ênfase na atividade da atividade produtiva, e não na produtiva da atividade produtiva. E isso também pode criar problema no conceito de atividade produtiva, né? Porque se falar que atividade produtiva, sabe, produz alguma coisa, é, no sentido de se versar a uma atividade de produção geral, aí já é trabalho, já não tem como mesmo. Agora, uma simples atividade, talvez nem precisaria ser produtivo, precisaria desse nome, mas uma simples atividade já não seria o trabalho, né? A ideia do trabalho é que o trabalho captura essa atividade da vida e nomeia ela como um trabalho. Uhum. E amarra ela a estruturas abstratas e concretas. Uhum. No meio da abstração real. Essa é a ideia, né? A ideia de fazer uma atividade que resiste à nomeação de trabalho. Está constantemente tentada pelo trabalho, mas está constantemente tentando não ser nomeada, auto-intitulada como trabalho. Uma atividade que recusa a estrutura abstrata, uma atividade que recusa as categorias implícitas do trabalho, que é força de trabalho e alienação. Uma atividade autêntica mesmo, fora do modo de produção do capitalismo, acho que é isso. Tá na página 110, vou citar uma parte agora. Começa no O Trabalho, é o terceiro ponto, acho. O trabalho é ele mesmo um fenômeno histórico. Em sentido estrito, o trabalho só existe nas circunstâncias em que existam o trabalho abstrato e o valor. Não só no plano lógico, mas também em relação ao trabalho concreto e abstrato. Não só no plano lógico, mas também em relação ao trabalho... Concreto e abstrato são expressões que remetem uma para a outra e que não podem existir uma independentemente da outra. É, portanto, extremamente importante sublinhar que a nossa crítica atinge o conceito de trabalho enquanto tal, e não somente o trabalho abstrato. Não se pode simplesmente opor entre si o trabalho abstrato e o trabalho concreto, e ainda menos se pode opô-los como se fosse o mal e o outro bem. O conceito de trabalho concreto é ele mesmo uma abstração, porque nele se separa, no espaço e no tempo, uma certa forma de atividade do campo conjunto das atividades humanas. O consumo, o jogo e a diversão, o ritual, a participação nos assuntos coletivos e etc. Um homem da época pré-capitalista nunca teria tido a ideia de colocar no mesmo nível ontológico, enquanto trabalho humano, coisas tão diversas como a fabricação de um pão, a execução de uma peça musical, a condução de uma campanha militar, a descoberta de uma figura geométrica e a preparação de uma refeição. A categoria do trabalho não é ontológica, antes existe apenas nas circunstâncias em que existe o dinheiro como forma habitual da mediação social. Mas se a definição capitalista do trabalho abstrai de todo e qualquer conteúdo, isso não significa que todas as atividades no modo de produção capitalista sejam consideradas como trabalho. Só é considerada como tal a atividade que produz valor e se traduz em dinheiro. O trabalho das donas de casa, por exemplo, não é um trabalho no sentido capitalista. Eu acho que isso, o trabalho, é um debate muito grande que a gente tem hoje, que tem professores que trazem, por exemplo, a precarização do trabalho, trabalho vivo, trabalho morto, trabalho concreto, trabalho abstrato, trabalho material. Os caras brigam bastante em relação a isso. Como, por exemplo, o professor Ricardo Antunes fala bastante da sociologia do trabalho, fala bastante da precarização do trabalho. Talvez seja um cara que tenha meio que dificuldade em aceitar essa tese da nova crítica do valor. acho que do trabalho abstrato, de ser o, tipo, é o trabalho não diferenciado, é qualquer trabalho medido pelo tempo de produção, tipo, não é, independente do que você faz, é qualquer trabalho que é medido pelo tempo de produção, que produz um objeto e que é trocado por dinheiro, só isso. E isso é tipo, é pra generalizar e a gente poder criar um conceito de trabalho, pra gente poder colocar o trabalho como forma social, como, como categoria capitalista mesmo. Aí é importante a gente falar do trabalho abstrato, não do trabalho concreto em si, porque pra gente, pelo menos, a priori, não faz tanta diferença. Na verdade, eu acho que isso dá uma leitura melhor, porque outro dia eu tinha até comentado que acho que o Manifesto do Trabalho ele faz mais uma crítica em relação ao trabalho abstrato mesmo, né? Na verdade, o que ele coloca aqui é que o conceito terminológico de trabalho é o trabalho abstrato. Enquanto tal, é basicamente o trabalho abstrato, mas esse trabalho abstrato ele não existe sozinho, ele tem que levar em consideração o trabalho concreto. E aí, então, a crítica é do trabalho como um todo, geral, enquanto atividade produtiva que gera valor. E aí que acho que essa pira de então construir um novo conceito de trabalho ou então construir um novo conceito que determine uma atividade produtiva que não gere valor necessariamente dentro da lógica capitalista. Que máscara. Aqui. Qual era a posição do próprio Marx a propósito do trabalho? Apesar das ambiguidades que em certa medida efetivamente subsistem em Marx acerca desse tópico, os marxistas e os antimarxistas questionavam-se quando pensavam em termos de um monismo do trabalho que faria dele a base de toda a sociedade passada, presente e futura. Base essa que bastaria... tá na página 112, perdão. Que bastaria desembaraçar dos parasitas que sobre ela se instalaram. Por exemplo, como se falasse que o problema do trabalho é que ele tem um patrão, por exemplo. Foi um erro muito grande que deu na União Soviética, cara. Tipo, o erro do trabalho é o patrão. Vamos extirpar os patrão e agora o patrão do trabalho vai ser o Estado. Vai ser o Estado que vai controlar. É, por isso da crítica tipo, de foi, a União Soviética foi, na verdade, um capitalismo de Estado, sim, né? Foi um sistema de disciplinamento tão besta, ruim, quanto o outro, né? Um pouco diferente só. O famoso papel do trabalho na transformação do macaco em homem é uma invenção de Engels. Marx, no geral, não se orienta para uma instância acrítica que constituísse uma ontologia do trabalho. Mas não é fácil isolar no seu pensamento a crítica do trabalho como princípio de organização social. Isto porque Marx, nas partes menos teóricas da sua obra, cede por vezes a um certo culto do trabalho e do homo faber, culto que partilha com a sua época. Que é um marxismo mais vulgar, marxismo de sindicato, de partido, da classe e tal. Todavia, não somente em função da lógica geral da sua teoria, mas também em consequência de certas referências precisas, torna-se evidente que o trabalho vivo, enquanto base da produção, é precisamente o que Marx quer submeter à crítica, em vez de ver nele um princípio ontológico que fosse necessário desvelar e trazer à luz do dia. Isso é bem o que se falou, Diogo, do professor Sérgio Less, por exemplo. E isso vem bem bastante dos lucachianos, né, cara? Mas eu acho que isso não seja um problema do Lukács. Eu acho que o Lukács mesmo, ele não fala isso. É, eu não sei, na verdade. Eu sei que o Sérgio Lessa, ele sempre fala isso e ele atribui isso ao Marx mesmo. Como se o Marx tivesse dito que o trabalho é a categoria fundante do ser social. Talvez seja... Não, mas com certeza acho que deve ter isso em algumas obras do Marx mesmo. Deve ter não, tem. Tem. Em várias obras. Por exemplo, no Manifesto mesmo. Mas é uma coisa que o Lukács usa bastante, né? Tipo, o trabalho é a ontologia do ser, tal, etc. Mas eu, tipo, é o que o José Mauro falou esses dias, cara. Quando ele fala, por exemplo, o trabalho é a ontologia do ser social. Isso pode ser visto tanto de uma maneira positiva quanto de uma maneira negativa. Você pode fazer uma leitura meio que dupla disso. Uma leitura dupla, não, duas leituras. Tipo, você pode encarar, o trabalho é a ontologia do ser, então nós temos que se libertar pelo trabalho. Ou o trabalho é a ontologia do ser porque a gente é um ser miserável pelo capitalismo. A gente é um ser tão miserável devido às condições capitalistas que o trabalho se tornou a ontologia do ser. E a gente tem que se livrar disso. Não seja mais isso. São essas duas visões. E acho que a crítica do valor vai mais nessa segunda visão. Nessa visão de ver isso como uma coisa negativa. Tipo, o trabalho ser a ontologia do ser. Ver mais como uma coisa negativa e que a gente tem que se libertar do trabalho, não pelo trabalho. É, o capítulo 5 do Capital que fala disso. Capital, o trabalho é o intercâmbio orgânico do homem com a natureza, porque que as abelhas, que a mais fodida das abelhas não consegue chegar perto do mais baixo engenheiro, porque ela não tem a ideia que as etapas do trabalho, que é o que o Lukács trata na ontologia, tipo, breve ideação, interiorização, exteriorização e objetivação, essas coisas, né? E essa é a ideia da leitura, a gente tem que ser muito sacana para afirmar a segunda leitura, né? Porque como eu conversei com o Pedro Davoli, ele a partir da leitura que ele tem do Lukács, da ontologia, ele falou que é impossível fazer essa leitura. Qual a leitura? A segunda. Que a gente tá tentando, tipo, que a gente tenta fazer, sabe? Ele falou que é impossível fazer, que vamos dizer, a ontologia do ser social é o trabalho. E fala assim, é verdade, realmente é, porque cria as mazelas e a obscurecência do ser humano e tal, a partir do trabalho mesmo. Então, assim, o trabalho é a categoria social fundante mesmo. Uhum. Né? A gente tem que, aí a gente tem que jogar como se fosse ser um cínico e aceitar a premissa do Lukács com o cinismo para poder afirmar essa segunda posição. Mas eu deixo claro, assim, que a partir da conversa que o Pedro fez, ele falou que no Lukács é quase impossível fazer. É que, cara, eu então, acho que é meio que... ele propõe que o trabalho é realmente transhistórico. Mas tem que pegar e ler, mas na verdade... Fala, porque não pega a sua cabeça. Vocês... Ah, é, não, tem que pegar e ler, porque, assim, num primeiro momento, conversando com o Pedro, com alguns, sim. É, e o Sérgio Lessa... Cara, é isso que eu ia falar, né? Parece que todos os caras que eu conheço que se declaram lukácianos, leitores de Lukács, fazem a primeira leitura, né? Que é a contrária do que a gente está tentando fazer. De ver o trabalho e a ontologia do ser como algo positivo, entre aspas, e lutar a partir disso. Sim, é, mas tem que ver o lado também que todos os caras que falam que é lukaciano não leram a ontologia inteira, não generalizando, mas tipo, teve pouco acesso e poucas releituras da ontologia e pegaram meio que... entre aspas aí, né? Pegar meio que tudo mastigado do Sérgio Lessa. É, né? Então, mas no próprio curso do ontológico lá, ontologia aspectos históricos e tal, aspectos conceituais, ele fala, ah, tem hoje aí tem 10, 12 pessoas lendo a ontologia do Lukács, assim, tipo, estudando mesmo. Então, eu imagino, ele é um desses, e ele fez essa leitura do Lukács aí. Então, mas é... Ele falou que, na verdade, isso aí é uma época. Ele falou que na época que ele estava estudando Lukács no Brasil, isso, ele conseguia contar e não dava mais que 12 pessoas. Sim. E isso aí eu não acho que dá para nomear. José Chazin, Zé Paulo Neto, Carlos Nelson Coutinho, Sérgio Lessa, Esther Weisman, Ricardo Antunes. Aí já tem 6. Uhum. Faltam mais 6. Todos esses 6. Formam um bloco com a mesma posição. Sim, verdade. Porque, né? Todos fazem parte Chico da mesma, de Oliveira, talvez, história, da mesma de escola. É. Bom, eu não sei. Não sei. E é os caras mais famosos, assim, do marxismo no Brasil, né, cara? São os caras fortes, né? É, o Sérgio Lessa é fundador do Lukács, né? Sim. E é os caras que tá quase em todos os cursos livres da Boitempo. É. Então, tipo, a gente tem que partir de que essa é a leitura predominante, né? Sim, se dá pra fazer sim. Uma outra leitura, a gente tem que sentar sim. E ler mesmo a gente. Tipo, essa leitura mais do que predominante, tá ligado? tem que ver se dá pra fazer essa segunda leitura mesmo, na real. E pra fazer isso a gente tem que ler, mas... Os caras ficaram 20 anos aí estudando ontologia e estão fazendo essa leitura. Eu não quero tentar gastar 20 anos da minha vida e pra depois chegar na mesma conclusão do cara, não. Apesar de que o Sérgio Leste faz várias leituras erradas do Marx, né? Então tem que ver se ele faz uma leitura errada do Marx. Quer dizer, leitura errada não, né? Leituras peculiares. Não vamos falar de errado ou certo. Diversas, leitura diversa. Mas e aí, vamos matar. Vamos matar. Vamos matar esse resto aí. Falta 9 páginas. Vou pular um pouco. Vai separando as referências aí, já. Se você puder. Ó. Muito importante. Nas suas obras de maturidade, Marx não coloca o trabalho como ponto de partida. Para desenvolver o conceito de capital, é necessário partir não do trabalho, mas sim do valor, e mais precisamente do valor de troca já desenvolvido no momento da circulação. Isso remete tudo o que a gente começou falando no encontro. Se apesar disso, Marx colocou o trabalho no centro das suas análises, tal deve-se ao fato de estar a falar especificamente da sociedade capitalista. O papel central atribuído ao trabalho faz, portanto, parte do seu método crítico, em vez de construir uma afirmação meta-histórica sobre a essência da vida humana. É verdade que mesmo o Marx esotérico, com S, nunca chegou a colocar sistematicamente em discussão o trabalho. Ele identificava a necessidade natural das trocas com a natureza com a necessidade do trabalho e seria somente para lá dessa necessidade que começaria o reino da liberdade. É por isso que o trabalho enquanto formador de valores de uso, enquanto trabalho útil, é para o homem uma condição de existência independente de todas as formas de sociedade, uma necessidade natural eterna, mediação indispensável para o metabolismo que se produz entre o homem e a natureza, e consequentemente indispensável à vida humana, que é o que o Zé Mauro está falando. Marx é aqui herdeiro da tradição burguesa que tem horror à preguiça e que exige que o indivíduo utilize todas as suas energias para transformar o mundo. Marx criticou Adam Smith o fato de este considerar o trabalho exclusivamente como fadiga e como sacrifício, e pôs em relevo a ideia de que tal só é verdade nas condições do capitalismo. Mas na mesma passagem dos Grundrisse, cita também a composição musical como exemplo de uma atividade livre que requer ao mesmo tempo uma seriedade enorme e um esforço extremamente intenso. Então, eu acho que dessa leitura aqui dá pra perceber que o Marx, ele vê o trabalho como fadiga e como sacrifício, como uma consequência lógica das condições capitalistas, mas ao mesmo tempo ele não descarta o trabalho como transhistórico ou como categoria social, tá ligado? Então Sim. É realmente a leitura Sim. do Lukács, do Sérgio Lessa, desse aspecto do marxismo tá certo. Parece que o trabalho enquanto formador de um valor de uso, né? Sim. É, ó, então por isso que ele não dispensa isso. Por isso que o trabalho enquanto formador de valor de uso... Que poderia ligar uso, com a atividade produtiva também. Sim, é que aí acho que é aquela coisa de uma leitura terminológica, né? De mas tentar botando, ir além do mais conceito, ênfase né? no produtiva, né, nesse caso. E não na atividade. É, ele fala que é por isso que o trabalho enquanto formador de valores de uso, enquanto trabalho útil, é para o homem uma condição de existência independente de todas as formas de sociedade. Uma necessidade natural eterna, mediação indispensável para o metabolismo que se produz entre o homem e a natureza e, consequentemente, indispensável à vida humana. Então, realmente, tipo, essa leitura... Mesmo que a gente não trabalhe, alguma coisa a gente tem que fazer para a gente se reproduzir, para a gente sobreviver. Sim, mas isso é só mediante trabalho, então a gente tem que trabalhar. Essa é a leitura do marxismo tradicional. É por isso que essa releitura do trabalho, da crítica do valor, é importante. E aí, eu acho que realmente... A gente não está fazendo uma releitura do trabalho em Marx. A gente está fazendo uma nova leitura mesmo. Tipo, os caras da Escola da Crítica do Valor estão fazendo uma nova leitura mesmo. Então, extrapola a teoria marxista no que tange aqui a categoria do trabalho. Onde que tá, Caio? Página 113. Para 114 agora. Ó, uma citação que está na 114. Então, ele está falando das revoluções, do trabalho, das obras do Marx, das obras de juventude, nos escritos dele, dessa alteração do conceito de trabalho nas obras do Marx, e até chegar a essa conclusão última que a gente estava falando agora. Ó. Aí ele fala nessa parte aqui. Com efeito, em todas as revoluções anteriores, o modo de atividade permaneceu inalterado, tratando-se somente de uma outra distribuição dessa atividade, de uma nova repartição do trabalho entre outras pessoas. A Revolução Comunista, pelo contrário, dirige-se contra o modo da atividade anterior, suprime o trabalho e abole a dominação de todas as classes, abolindo as próprias classes. É por isso que Marx e Engels se recusaram a aceitar a palavra de ordem de libertar o trabalho. O trabalho é livre em todos os países civilizados. Não se trata de tornar o trabalho livre, mas sim de o suprimir. Tem uma nota aí, Luque. Tem duas, na verdade. 54, é só 55, 55, é? É, 54. Mas eu acho que deve ser mais da onde está a citação mesmo. É manifesto, né? Não deve ser nada. Não, mas só para ver qual o texto, tá, do Marx? É, ideologia alemã. Aí. Página 198. É uma das raras passagens em que Marx critica diretamente a existência do próprio trabalho enquanto esfera separada, ou seja, a substância do trabalho. Em outras circunstâncias, limita-se a afirmar que é somente a forma do trabalho, o trabalho abstrato, que é histórica, enquanto a substância seria ontológica. Está falando dessa dualidade do conceito de trabalho, né? Para o Marx. É a histórica. Histórica. Ah, histórica. Agora você vai. Eu acho que ele pula para outro ponto interessante, que ele começa a falar do Postone, que vai falar de tempo de trabalho, que é outra categoria abstrata. Puta, verdade, eu vi isso aí. Né? Ele cita pra caramba o Postone. Então aqui é... Peraí, na 110. Ele passa toda a passagem dos Grundes, que é onde está melhor articulado essa questão das estruturas abstratas. É. Explica um pouco. Maior. Eu acho que é 118, tá? Acho que é 118. É, ó, aí que muda, tem uns passinhos aqui, ó. Usando os termos de Munch Postone, a importância do trabalho em Marx é historicamente específica, mais do que transhistórica. Na crítica marxiana da maturidade, a ideia de que o trabalho constitui o mundo social e de que é fonte de toda a riqueza não se refere à sociedade em geral, mas apenas à sociedade capitalista ou à sociedade moderna. Sendo assim, o que distingue radicalmente o capitalismo de todas as outras formas de sociedade é o fato de que o trabalho e seus produtos se medeiam a si mesmos no capitalismo. O que torna geral o trabalho no capitalismo não é apenas esse truísmo que constitui o fato de ele ser o denominador comum de todos os tipos específicos e diferentes de trabalho. É antes a função social do trabalho que o torna geral. Nas sociedades em que a riqueza se define em termos concretos, ela não se distribui por iniciativa própria. Antes, são os simples objetivos das relações humanas que decidem da sua distribuição. É página 118. A riqueza material considerada em si mesma, porém, não constitui relações entre os indivíduos nem determina sua própria distribuição. A existência da riqueza material enquanto forma dominante da riqueza social implica, pois, a existência de formas abertas de relação social que façam a respectiva mediação. Só nas circunstâncias em que a riqueza consiste no tempo de trabalho dispensado é que a riqueza começa por seu turno a regular as relações sociais. Nas outras sociedades, as atividades concretas estão integradas numa matriz claramente social. O trabalho, enquanto tal, não constitui a sociedade por si mesmo. Contudo, no capitalismo, o trabalho constitui efetivamente a sociedade. É, já é uma... Aí já é uma nova leitura mesmo, que vai extrapolar a leitura marxiana mesmo. É, meio que a aposta nossa da segunda forma de ler Lukács, né? Sim. É. Que é o que o Postone vai fazer no livro. Sim. Bom, vamos terminar por fim. Segundo o marxismo tradicional, o trabalho é o pivô de todas as sociedades. E na sociedade moderna, esse fato chegaria muito simplesmente à luz do dia, enquanto anteriormente se encontrava escondido. Essa ideia baseia-se na confusão entre o trabalho no sentido de metabolismo com a natureza e o trabalho enquanto princípio social de organização. Em todas as sociedades pré-capitalistas, as atividades que fazem a mediação da troca com a natureza estavam integradas em relações sociais diretas que as orientavam e que procediam à respectiva distribuição. No feudalismo, por exemplo, era o senhor feudal que regulava as atividades produtivas, tendo em vista a satisfação das necessidades em função da hierarquia social. Somente no capitalismo, o trabalho enquanto tal se converteu em princípio de síntese da sociedade. Só aqui a transformação tautológica do trabalho vivo em trabalho morto se torna o princípio organizador de todas as atividades, de tal maneira que essas não existem senão em função dela. Alguma coisa? Não. Na antiguidade clássica, o princípio de síntese era antes a política, pelo menos em certo grau. Era precisamente o fato de que de mediarem a troca com a natureza que tornava desprezíveis os escravos e as mulheres, excluindo-os da sociedade. Na polis antiga, isso é uma, eu acho que é uma diferenciação muito legal, que acho que pode levar a gente a diferenciar o direito do direito romano, por exemplo. Com certeza. Que é que o professor Márcio Bilharinho Naves usa. Ele usa, vai nessa pegada para diferenciar a forma jurídica moderna e falar que não tem nada a ver com o direito romano. É que todas as formas, na verdade, dá para fazer isso, né? Por isso que eu acho que é a pegada da crítica das formas. Você encara tudo como forma mesmo. A forma jurídica burguesa é o direito. A forma política, trabalho burguesa é o trabalho concreto, trabalho abstrato. A forma política é o Estado burguês. É o Estado, né, que é necessariamente burguês. Então acho que todas as críticas de forma, você faz isso em que a forma é um resultado da lógica total. Então, é um momento que você supera a lógica, ou que você supera essa ontologia, você dá novas formas. E aí, tipo, também a partir dessa regulação mesmo pelo trabalho, né? Tipo, que diferencia uma forma da outra, vamos dizer, tipo, o direito da... Regulação da divisão de trabalho. Não, a regulação da sociedade pelo trabalho. O trabalho ser o regulador da sociedade, vamos dizer. Não, burguesa. Sim. Ser um diferencial entre a forma jurídica burguesa e o direito romano. Ah, sim, sim. Ah, mas lá, é... Tipo, na forma jurídica, a gente é a forma jurídica especificamente capitalista, porque aqui o trabalho é o regulador geral da sociedade. Sim, é, passa por tudo, não, né? Por todas as não. formas passa esse debate. Sim. Ó, na polis antiga, a socialização não era mediada pelo trabalho, inclusivamente processava-se em oposição direta ao trabalho. Tipo, de ter... De uma certa camada da população trabalhar e a outra não, ser mais destacado nisso, vamos dizer. Não é todo mundo que trabalha. Uma sociedade de estamentos mesmo, assim, que hoje não é assim. Pelo menos não na regulação jurídica, né? Porque ela fala que todo mundo é livre e igual, que todo mundo é sujeito de direito e tal. Sim, a própria noção de, tipo, de subir de classe, da dinâmica dessas classes econômicas em vários fragmentos, estimula, né, o trabalho, né? Porque, por exemplo, sim, numa sociedade capitalista que se move pela pulsão de desejos de status, e esse status se mede pela quantidade de trabalho que se faz. Então, assim, quanto mais trabalho eu tiver, mais rico eu vou ser, por exemplo, ou mais que eu vou comprar coisa. Isso estimula, né, o trabalho. Portanto, se fosse de estamento e todo mundo é sólido, sem esse mecanismo funcional, ninguém é trabalho. Uma resiliência, né? Fala, vou sim, trabalhar por quê, sendo que eu não vou chegar nos caras. Sim. Por isso que nessas você é obrigado a trabalhar. Sim. Tipo, o cara não vai virar patrício, não vai deixar de ser plebeu você trabalhar e virar patrício. Mesmo assim, ele é obrigado a trabalhar. Sim, mesmo assim. Aqui não, né? Na nossa sociedade não. Tipo, tem uma falsa ilusão de que se você trabalhar, você vai ascender socialmente. Você pode ser um burguês se você trabalhar muito. Quem sabe? É, tipo, vamos dizer assim, se no feudalismo você não tinha opção de trabalhar, você era obrigado a trabalhar. Na sociedade moderna, você só tem a opção de trabalhar. É, aquela coisa de você ser obrigado a ser livre. É, como se fosse... É, bem isso. Sim. De Marx. Essa citação eu até meio que decorei ela de tantas vezes que eu já vi. Que você é livre enquanto livre para dispor da sua força de trabalho, igual porque todos possuem a faculdade de trabalhar, propriedade, porque cada um delimita o que é seu, bem, tanto que cada um só olha para si mesmo. Essa pira. É tudo o finalzinho para a gente terminar. É a última página. 120. Não seria exato dizer que o princípio de síntese da sociedade moderna é a produção material enquanto tal. Com efeito, logo que uma produção não é rentável em termos de valorização do trabalho morto acumulado, valor, ela é abandonada. Contudo, a acumulação de valor não funciona sem um aumento contínuo da produção de bens de uso. É por isso que o capitalismo é a única sociedade que proclamou como bem supremo a produtividade material. Daí deriva o bem conhecido caráter materialista da sociedade moderna, que, tomado como fator isolado, é o alvo preferido de toda a crítica moralista que sobre esse caráter se exerce. Bauman. Na verdade... O quê? Bauman. Ah, na verdade, só indiretamente pela via oblíqua da autovalorização do valor, sucede que na sociedade capitalista as exigências da produção material prevalecem sobre todas as considerações de ordem social, estética, religiosa, moral e etc. Ao passo que em outras sociedades, pelo contrário, era possível sacrificar a produtividade material a esse gênero de preocupações. Eu tinha ouvido, falei que eu falar mais alto. Então, só o resumo. Ó, Diogo, eu coloquei aqui tempo lógico do Lacan e o eu no estado do espelho. Aí coloquei o livro do Postone, tem várias citações. Aham. Uhum. Coloquei a revolta da burguesia assalariada do Zizek. Um artigo muito bom que eu tive a oportunidade de ler na revista Sinal de Menos sobre o Engels. Eu acho que chama Engels e a Objetividade Científica. A gente vai procurar depois e coloca no documento. Uhum. Coloquei os Grundris. Falou do curso do Sérgio. Curso do Sérgio Lessa. E o curso do Sérgio. Aqui, ó, os Grundris e os cursos do Sérgio Lessa. Só isso, na verdade. Tem também a Antologia do Ser Social, que a gente citou por cima, né? História e Consciência de Classe. Eu acho que a gente tinha que fazer uma diferença entre, tipo, o que a gente só tá citando por citar, só por falar, e o que é leitura complementar, vamos dizer. Ah, mas disso que a gente falou aí, eu acho que é leitura complementar, principalmente essa questão que a gente comentou aí de, poderíamos ler pra... fazer uma leitura mesmo e determinar se dá pra ir além, né? Então, porque na verdade, assim, a gente citou várias coisas, né? Tipo, Adorno, Horkheimer, esses troços, Isaac Rubin, Pachucan, essas coisas. Eu acho que não precisa. Não precisa, só nome só. Agora, como a gente gastou muito tempo no Lukács, né? Tentou expor uma ideia, apostar numa coisa também, acho que a história consciente de classe e ontologia é importante. Sim. Mas eu concordo também. Só isso. Então, resumão. Sempre vai rolar isso, tá? No primeiro capítulo a gente fez a distinção entre o marxismo tradicional e essa outra nova leitura do Marx, e tem os personagens lá que o Anselmo colocou, os rumos totonados, os compromissos que é tomado. O objeto dela. O objeto do negócio, do método. Diferenciação entre o trabalho vivo e o trabalho morto. Aí o segundo capítulo. No primeiro capítulo do livro, tipo. Aí o segundo capítulo a gente falou das estruturas abstratas, né? Do que é o trabalho, o que, que é as operações de subsunção real, subsunção formal com o intellectual global labor, lá como é que é o nome do cara? O Sonhettel, Alfred Sonhettel, que o trabalho abstrato surge depois, mas surge só com a atividade do trabalho material, mas depois ela ganha uma importância a mais para conseguir nomear esse trabalho e trazer para si, né? E tudo mais. Aí no terceiro capítulo, hoje, a gente começou a ver o método lógico, dialético do Marx, como encarar isso com Lacan e tudo mais, e o que mais? A gente tratou também a diferenciação entre... A gente comentou sobre o trabalho necessário e o mais trabalho, né? Que é de onde ele tira mais valor. Diferenciação entre o trabalho vivo e o trabalho morto, a concepção do Marx como gênese lógica, né, e não como historiografia e avaliação do capitalismo a partir de uma análise dos acontecimentos empíricos e históricos. e aí entender então a leitura do capital, principalmente, não como um tracejamento historiográfico, mas sim uma leitura como metáfora, né, como método científico conceitual, principalmente então fazendo uma leitura de um marxismo hegeliano, né? Tratamos da a gênese histórica das categorias não correspondendo com a sua gênese lógica, e aí essa diferenciação entre tempo lógico e o tempo mesmo. Deixa eu ver. Falando também da questão do fetichismo da mercadoria, né? E dessa, do erro do marxismo tradicional de acabar dando prioridade mais à leitura, a uma leitura classista da teoria marxista e não uma leitura científica. Diogo, volta um pouquinho, você falou que vai contra a gênese lógica, como que é? Não, que a gênese histórica ela não corresponde à gênese lógica. Sim. Que é a leitura que o Marx faz, pelo menos. É que na verdade é a gênese histórica que é meio suprimida, assim, vamos dizer. Ele dá ênfase na gênese lógica. Ah, não é nem que ela é suprimida, na verdade não existe gênese histórica das categorias, né? Dentro do capital. Ele na real explica existe, tudo a partir... mas no método dele ele não considera. Não, é que não existe gênese não histórica. Gênese como nascimento do capitalismo por uma análise histórica. Na verdade, a história ela é uma representação material que reflete o que é, na verdade, a gênese lógica. Tanto que as passagens históricas expostas no Capital devem, portanto, ser percebidas não como fundamentação material da teoria crítica da economia política, mas sim como demonstração empírica do método científico marxista. A leitura da teoria marxista é, pois, colocada como ciência e deve ser lida como tal, como teorização metodológica conceitual. Sua leitura deve ser como metáfora, sua interpretação é lógica. Uhum. Aí a gente falou, né, do sujeito autônomo, que eles fazem, mas não sabem o que fazem. Comentando do Zizek, que na verdade existe essa diferenciação aí de que alguns tentam se colocar fora da lógica e falar que, ah não, ó, eu sei como funciona, então eu não participo disso, mas na verdade é como ele mesmo fala, né, eles fazem e sabem que fazem. Depois comentamos, né, do Pachucanes, essa questão de a estrutura jurídico-política do Estado somente pode ser entendida como produto dessa totalidade capitalista. Então o Estado burguês, ele não é um Estado, não é um conceito assim transitório. Não dá para falar de Estado proletário, porque na verdade o Estado é burguês, tautológico. Comentamos também, deixa eu ver um pouco, do proletariado e burguesia como personificação do sujeito autômato. E aí a gente abstrair dessas figuras de classe, né, encarar o sujeito autônomo como conceito, apenas como representação material e ideológica aproximada desses sujeitos sociais. Aí a gente passou do primeiro, terceiro ponto, não falando muito, né, falando mais basicamente da leitura do marxismo tradicional, da obra de Marx, e que os marxistas escamotearam a diferença entre o trabalho abstrato e o trabalho concreto. Insistindo muito na tese do trabalho concreto. É. Se opondo muito à tese do trabalho abstrato, falando, ah, mas e o cara que faz não sei o quê, tá ligado? E o cara do telemarketing? E também, aí no quarto ponto, a gente falou do trabalho, então, como uma categoria do capitalismo, ou seja, o trabalho não é transhistórico, ele é historicamente específico, como o Postone fala, então o trabalho só pode ser entendido na conjuntura do modo de produção capitalista. Fora disso, então, a gente teria que ou definir um outro conceito de trabalho, ou talvez até mesmo mudar esse conceito terminológico, ou dar um novo sentido mesmo para o trabalho como algo diferente, como qual é o termo mesmo? Como atividade produtiva, como forma de produzir algo novo, que não necessariamente seja produção de um valor de uso, né? Como diz, né? É. Não como mercadoria, né, mas como algo diferente disso. E então, escapar dessa leitura, né, que o Marx, que o Lukács, que a maioria dos marxistas tradicionais fazem do trabalho como um fenômeno transhistórico, entender ele realmente como um fenômeno histórico mesmo. E aí ele trata essa questão de que a crítica do valor ela não é então uma crítica do trabalho abstrato, mas uma crítica do trabalho como tal, porque não dá para diferenciar, não dá para separar o trabalho concreto e o trabalho abstrato, porque elas são expressões que estão visceralmente interligadas. Que é uma coisa que o marxismo tradicional tentou fazer. É, sim. Nesse embate para tentar separar o trabalho concreto do abstrato e o trabalho concreto se libertar pelo trabalho concreto. É. Pode ser, é importante. Aí eu acho que basicamente... Vou colocar. Eu acho que basicamente, então, é a partir da leitura aqui de que a categoria trabalho ela não pode ser percebida como ontológica, como pressupõe a maioria dos marxistas tradicionais, mas como talvez sim como ontológica, mas como uma ontologia transitória, né? Uma ontologia que pode ser superada, ou que pode ser modificada, ou que pode ser transposta. Uma ontologia específica do momento, né? Não uma ontologia absoluta e permanente. Basicamente, então, acho que é isso. Eu queria deixar também, no quarto capítulo a gente vai ler semana que vem, e a ideia é alguém apresentar também. Eu tava pensando em você, Tokito, porque o Diogo já apresentou o primeiro, eu fiz o segundo e o Caio fez agora. Uhum. E, na verdade, eu achei mesmo que ninguém ia vir, só ia vir nós três, e a ideia era ser o Diogo, né, pra gente, tipo, rodando. Sim. Mas já que você vê, se você puder vir, Sim. quarta-feira que vem de manhã, Beleza. O capítulo é A Crise da Cidade Mercantil. Vai dar 131 a 170 e... algum tanto. Mas isso com notas. Com né? notas? Não, 172 com notas. Aí as notas vão... As notas para. Terminam na 164, elas vão até as 163. Nossa, 40 páginas. Então vai dar 131 a 163, é 30 páginas só. Então, eu acho que... Eu não sei, tipo, eu achei que quando a gente lê, a gente consegue ser mais objetivo na leitura. Viagem eu acho muito mesmo, legal acho. Quando a gente fala mais apresentado, assim, que nem você fez, cara. Mas eu acho que a gente aproveita mais o texto fazendo a leitura, assim. É, então, se orienta sei, mais, né, pelo texto. É, mais uma sei. Proposta, na verdade. Aí fica a critério aí de todo mundo. É, Luque, na verdade o espaço é seu, né, velho? Vê que você faz do jeito que você quiser, assim. Igual o nosso primeiro encontro, a gente não sabia direito mais ou menos como ia que dar. E o capítulo é bem curto. Sim. A gente meio que falou bastante e ainda conseguiu ler boa parte, né? Sim. Aí no segundo capítulo a gente fez mais uma leitura mesmo pesada, que eu não tinha lido direito, não tinha lido assim, não estava muito preparado e tudo. O Caião já leu mais apresentando, mas a gente leu também vários pedaços. Sim, sim. Então aí fica que tá de seu mesmo, acho que... Desculpa aí se na minha apresentação ficou algum vácuo, deixei de falar alguma coisa. Realmente deixei, que várias coisas eu lembrei depois. Relaxa que algumas várias coisas não, ficam algumas... não dito mesmo, tá? Algumas coisas eu lembrei depois. Tinha uma passagem aqui sobre Hegel, que ele deixou bem destacado que isso é uma metodologia hegeliana, por causa do Marx hegeliano, o lado mais hegeliano do Marx, que eu esqueci de falar, falando agora. E é isso. Obrigado. Basicamente. Eu não quis apresentar lento, porque às vezes lento você lê umas partes que não precisa, uns parágrafos. E eu não consigo, tipo, ler, pular duas linhas e outra parte. Ah, vamos deixar isso então a critério de quem for apresentar o texto. Se quiser ler, se quiser mais apresentar tentei, mesmo, aí fica a critério de quem for fazer. Separado algumas partes. Então é nóis? É nóis. É nóis. Isso aí.